Navio pirata número 43, ZGTAF, com poder sob 9 mil. El cielo resplandece a mi alrededor, volar destellos, brillar en las nubes sin fin. E aí, bucaneiros, bucaneiras e saiyajins, estamos de volta com mais um navio pirata, dessa vez número 43. E comigo está o Capitão Pedro Falcão. Olá, olá, como vocês estão? Voltamos aqui, bem loucos, anime, mais de 9 mil. Que empolgação. felicidade, essa maravilhosa. Pura felicidade. Pura felicidade, cara. E ao lado temos aqui, novamente, o nosso Ranger Verde favorito, Capitão Raoni Marx Marx. Firmeza total. Que inclusive tem uma história muito peculiar, né, pra contar hoje. Eu não vou contar, eu vou guardar essa história pros meus netos e eles vão vender um livro, tipo, contando... Sobre esse momento como, da sua vida. Como eu cheguei no navio pirata 43. Cara, conta pros bucaneiros essa história, sim, pelo amor de Deus, cara. Mesmo porque eu não sei ela por inteiro, cara. É, o Daniel só sabe o final da história, que é a melhor parte. Sim. E hoje eu cheguei aqui de carona. Hoje, o navio pirata ia atrasar, não que a gente não atrase, a gente sempre atrasa, mas hoje ele ia atrasar um pouco mais, porque eu ia assistir Big Hero 5, Não sei, cara. É 6? Big Hero 17, aquele, sei lá, Sweet 16 Big Hero da Disney, na cabine de imprensa, no Shopping Eldorado, às 10h30 da manhã. Eu cheguei lá e o bagulho tava fechado. Eu mandei uma mensagem pra Heloísa, que foi quem foi convidado, me mandou no lugar. E ela tava dormindo, dela não respondeu. Daí eu fiquei só esperando, olhando. Peraí, ela foi convidada e ela dropou você no lugar dela. Falei, vai, se fode aí. É porque da última vez que ela foi convidada pela Disney pra assistir filmes, ela foi assistir Malévola. E, tipo, ela odiou, é a pior coisa do mundo. E daí ela, tipo... quando chamaram pra ver esse, ela falou, você quer ir? Daí eu totalmente quero ir. Cinema de graça, quem fala não, tá ligado? Ah, algumas pessoas, não, cara. Sendo tipo filme do Sérgio Malandro, sei lá. Daí eu fui, daí tava fechado. Daí eu mandei mensagem pra ela, mas ela tava dormindo. Daí eu fiquei esperando pra ver se alguma coisa acontecia. Aparecia alguém falando, tipo, oh, e aí, chega aí, vem assistir o filme, Raoni. Mas não apareceu ninguém, exceto... O Rubens Evaldi Filho. Lá de longe. E é muito legal você descobrir que você reconhece o Rubens Evaldi Filho a, tipo, 100 metros de distância dentro de um shopping. Cara, tá difícil de reconhecer ele, né, cara? Então, mas é que você não acha que é tão, tipo, uou, tipo, apareceu um cara meio gordo de barba lá longe, falando, tipo, ô, Rubens Evaldi Filho. Rubens! Sem dúvida, sem dúvida. Daí eu fui lá, tipo, bom, se o Rubens Evaldi Filho tá aqui, com certeza o bagulho é hoje, e é agora, tipo, eu tô no lugar certo. Daí eu cheguei lá, ele falou, tipo, você veio assistir o filme? Eu vim. Mas estranho, né? Não tem ninguém, tipo, o bagulho tá fechado, ninguém tá aqui pra assistir, mas se você veio, né, pelo menos eu não errei. Daí eu falei, sim, se você veio, pelo menos eu também não errei. A gente errou, mano, o bagulho é semana que vem, tá ligado? É semana que vem. Você errou junto com o Rubens Evaldi Filho, cara. Exatamente, porque a gente descobriu depois, quando a Heloísa acordou, a gente descobriu que o e-mail que a mulher da Disney mandou falou, o filme vai passar na próxima quinta, era terça-feira. Ela falou, próxima quinta, dia 4. Que bosta. Ninguém leu dia 4, era terça-feira. Essa feira a gente leu o próximo a quinta. Claro. Eu e o Rubens Evaldi Filho. Eu sei que, tipo, ele contou que ele mora na Granja Viana, então ele tinha que chegar mais cedo por causa do trânsito, ele tinha que chegar mais cedo porque era rodízio do carro dele, ele teve que fazer todas as tretas possíveis pra chegar no lugar no horário, e daí era o dia errado, tá ligado? Caralho. E o próximo compromisso dele era 1 da tarde, e eram, tipo, 10h30 da manhã. Que merda, cara. Daí ele virou pra mim, tipo... Você vai pra onde agora? Quer que eu te dê uma carona? E daí eu, tipo, mano, eu não vou pedir carona pro Rubens Evaldi Filho, tá ligado? Eu, não, que isso. Ele falou, por quê? É muito longe? Não, eu tenho que ir pra Paulista. Ah, então entra aí. E daí eu vim de carona com o Rubens Evaldi Filho. Caralho, nós trocamos celulares, tipo, cara, somos melhores amigos melhores pro resto amigos. Da vida Vocês agora. Vocês podem assistir filmes, cara, juntos. Foi demais, é. E criticar eles. É, a conversa ficou muito mais legal depois que eu falei, não, eu sou formado em cinema. Dele, tipo, uou, daí a gente dropou a conversa. A gente entende as mesmas cinema. Coisas. Tipo, sim, decadência da indústria, fim dos tempos. Tipo, essas coisas que eu ouço desde o começo da faculdade. Foi bem da hora. Cara, foi, legal, foi o melhor navio pirata, porque eu cheguei de carona com o Rubens Evaldi Filho. Assim, de, Rubão. Tipo, chama ele de Rubão. É, eu chamo. Nós somos amigos de infância. É Rubão. E o legal é que a gente já pensou, tipo, num programa de YouTube com o Rubens Evaldi Filho. Levando as pessoas de táxi pros lugares. Vou roubar essa ideia. Vou roubar essa ideia. essa ideia, cara. Ei, mas ninguém é brother do Rubens. É, do exato, Rubão, cara. Ninguém tem o telefone do Rubens. Tem o telefone dele. Pra descobrir. Manda um WhatsApp pra ele, cara. É, eu vou chamar ele de Rubens a partir daqui. Vou chamar ele de Rubão, velho. Rubens, velho. Rubão. Rubão. Rubão. Ai, o Ru. Manda um WhatsApp pro Ru, falando do programa. O Ru. Pobre da minha. Chama ele pra participar do navio pirata. Vai ser louco. Mesmo porque o assunto de hoje é muito pertinente com o Rubens e o Walt Filho. Sim. Mas é aí que tá. O meu ponto alto na conversa é que eu fiquei tipo, ô, oh, essa é minha chance. Me disseram na faculdade. Tipo, eu não falei na faculdade. Eu falei, um dia disseram que você assistia dois filmes de uma vez, é verdade? Meu, ele olhou com a maior cara de tipo, putz. Naquela época era. Eu tipo, uou, o cara realmente assistia dois filmes de uma vez. Dois ao mesmo cara, tempo, cara. É real isso? Então eu sempre me perguntei isso, cara. É real. Ele falou que, tipo, ele assistia muito. Mas aí que tá. Não, ele não falou, tipo, é, eu assistia dois filmes ao mesmo tempo. Ele mandou as táticas. Que? Ele falou que um tem que ser dublado e o outro tem que ser legendado. Porque eles entram por canais diferentes no seu cérebro. Que? Ele falou que foi isso que ele descobriu. Se ele assistisse um dublado e um legendado, ele conseguia assistir os dois ao mesmo tempo. Mano. Ele falou que ele tinha que assistir muita coisa, porque ele tinha que escrever os guias de todas, certo, as coisas que passavam no universo. Daí ele assistia dois filmes ao mesmo tempo. Daí, como o volume de coisa era absurdo, ele assistia duas coisas ao mesmo tempo o tempo inteiro. Ele falou que assistia muito desenho. Eu achei genial, tipo, imagina o Rubens e Valdir Filho assistindo Hora da Aventura, fritadão, cara, na, cara, 2002, assim, na casa dele. Ah, Rubão. E como não pode faltar aqui, como em todos os nossos podcasts, a gente tem nosso momento mais fedido de todos. Aquele momento que escorre pelo fundo do saco de lixo. Aquela junção de todas as coisas pútridas que você jogou fora aí na semana. Pior que peido de pug. Pior que peido de pug. É, sim, vocês sabem qual que é esse momento. O churume vat. Deixa a pessoa se falar, é a sessão de perguntas. Daí, tipo, oh, meu Deus, eu estou perplexo. Tipo, a revolta na fanbase. Assim. Galera, apedrejar a gente, cara. Mas enfim, essa semana aí teve alguns churuminhos, né? Tipo, rolou aí uns meses, né? Que o cara pegou e falou assim, oh, não, é, vai bater um avião na Paulista ali, tá ligado? Nossa, verdade, Eloísio me contou disso. Então. Eu não sabia, eu não tenho internet. Se fode aí, seu desconectado do mundo. Daí o cara falou que ia bater um avião na Paulista ontem. E não bateu, tá ligado? Tipo, eu não sei se vocês perceberam, mas nada aconteceu. Mas tá sussa, tem um monte de gente viva ainda, tá ligado? E é meio bizarro isso, né, cara? Tipo... Cara, o lance todo é que isso devia ser meio que crime, tá ligado? É, então, tipo... Tipo, você causar... Eu acho que, se não me engano, isso é a lei mesmo. Você causar pânico, tipo, social, assim, tipo, troco de nada... É passivo de cadeia mesmo. Cara, e realmente, cara, foi troco de nada. O cara acordou um belo dia e falou assim, ó, lance. Sim, seguinte. Cara, é esse o lance que... Justamente esse eu acho que é o ponto do churume, né? É, então. Que tipo, é tipo... Você não pode fazer isso. É, cara, tipo, não sai chutando uns bagulho assim, cara. Ainda mais uns bagulho pesado. Tipo, bater um avião na Paulista. Mano, você tá louco, velho? E assim, o que é surreal é que eu vi muita gente, tipo... Acreditando. Falando de brincadeira, mas tipo, eu não vou passar lá essa hora. É, então. Tipo, ô, amigo... Sério? O que mais que você acredita? Você acredita em Coelhinho da Páscoa também? Pois é, cara. Que Papai Noel também? Ele te deixa o presente no Natal, é isso? Mas parece que nos elevadores do prédio tava escrito tipo, ó, alguém disse que vai cair um avião tal dia, tal hora. Se você acreditar nesses picos, não venha trabalhar. Tipo, poxa, genial! Tipo, era um dia a gente não sabe de nada, mas alguém chutou aí que vai cair um avião. Cara, eu ia totalmente faltar no trampo, cara. Fala, não, é porque eu acredito no cara do avião, tá ligado? Eu acho. Mas é foda que, tipo, ameaçar alguém de morte é crime, tá ligado? É, então. Mas dizer, várias pessoas vão morrer, eu acho. Não, tipo, não, tipo, não. Você pode, vai lá, é sussa. Não, e quão randômico é, né? Você acorda um belo dia e fala assim, ó, dia tal vai bater um avião, vai morrer uma galera. Sabe o que eu sonhei hoje? Eu pensei, sabe, nisso, tipo, hoje quando eu acordei. Como assim? Foi a primeira coisa que eu pensei, então deve ser verdade, né? Tipo, não sei, sabe? Tipo, enfim, é um puro retardamento mental. Mas esse foi o episódio que, no futuro, Olharemos pra trás como o episódio que causou uma reforma na profissão de vidente. Tipo, todos os videntes foram caçados. É tipo uma cigana numa fogueira contando: o nosso povo era próspero e digno, mas um dia nossa reputação foi manchada por um cara que falou que o prédio perto da Paulista ia explodir com um avião, tá ligado? Caralho. E daí todos os videntes foram banidos da terra. Foram banidos da vidência. Eles têm que fazer testes agora pra provar a clarividência deles. Um novo genocídio, tá ligado? É um vidente! Ele disse que ia cair o meu prédio também. Ele é uma bruxa! É uma bruxa! Taca fogo! É isso, meu. Videntes são mó sucks, meu. Fodam-se eles. tipo... Se eles acertassem, eles não seriam videntes, tá ligado? Então, eles seriam, tipo, Steve Jobs, assim. Eles iam estar milionários, tipo, cara. Mano, é importante não dar corda, né, pra essas botas. Para de dar trela pra essa galera, cara. Cara. Mano, é assim, tudo bem que isso vai causar... Não sei se vai causar a revolta de algumas pessoas. Eu acho que não, mas... Tipo, é a mesma coisa que ficar acreditando em calenda, não. Em horóscopo, tá ligado? É a mesma coisa, cara. Não, eu só gostaria de frisar um detalhe. Eu já escrevi um horóscopo, cara, pra um jornal, entendeu? Sério? Eu sou o tipo de gente que escreve horóscopo pra jornal. Não, conta sobre essa. Agora você vai ter que... Cara, tipo, eu tinha uma amiga que trabalhava, não lembro que jornal que era agora, não era nem de São Paulo, pra falar a real, e daí, tipo, já era esquisito porque ela falou: meu, tô escrevendo horóscopo aqui. Eu falei: quê? Vocês não tem pessoas específicas pra isso, tá ligado? Ela falou: não, mano, a galera pega e escreve, foda-se. Eu falei: é mesmo? Depois eu tô... ela falou: você quer escrever um horóscopo? Eu falei: pô, lógico, tá ligado? Eu falei: escrevi umas merda, tá ligado? Tipo, hoje é um bom dia para negócios, tá ligado? Então, galera, pense nisso. Tipo, marine nessa ideia um pouquinho aí, que é tipo... São pessoas que nem eu, que não manjam um puto dessa merda que escreve os horóscopos no jornal, cara. E, tipo, os videntes não são muito diferentes. São caras que nem eu que acordam e falam assim: vai bater o avião na Paulista hoje, beleza? Nós. E, tipo, mano, sério. Eu acho que pra regular esse tipo de merda, cara, esses videntes deveriam apostar, tá ligado? Tipo, olha o seguinte: perco a minha casa. Exato, vai bater o avião. Eu dou minha casa pros pobres se o avião não bater. se bater o avião, vai morrer uma galera. Se não bater o avião, eu perco a minha casa. Devia ser isso, tá ligado? Exatamente. Porque daí a galera ia pensar duas vezes antes de falar umas bostas, tá ligado? Porque é essa que é a treta, sabe? Tipo, se ele não fez de zoeira, quão certo ele achou que ele tava pra falar que ia cair um avião no prédio. Exato, cara. Não, tipo, porque o cara deve ter pensado: nossa, e se eu errar, né? Não, mas eu tenho certeza, eu preciso avisar esses caras, sabe? Tipo, não tem dúvidas. Tipo, antes vai cair o avião. Antes esses caras irem pra, tipo, rede nacional, alguma coisa do gênero, tipo, a galera devia falar: beleza, você quer falar isso pro público? Quanto você aposta? Sua casa? Você tá como garantia. É igual empréstimo. Exato, que você vai, cara, dar como garantia? O que você garante, negócio, tá ligado? Tipo, porque a gente não vai botar você na televisão, no jornal. Cara, não tem essa sem consequência. É lógico, cara. Então quer dizer que o cara tá de boa aí. Tipo, não, de boa. Ó, vai bater ano que vem, então. Tipo, vai se fuder, tá ligado? Porque, por exemplo, sabe aqueles videntes de poste são até mais honestos, sabe? Aqueles que botam, cara, ali de tipo: amarração para o amor. Se não funcionar, em um mês, entrega o seu dinheiro não, de volta. Cara, tem uns que são melhores ainda. Tipo, só paga depois que funciona, cara. Tipo, essa é uma pessoa que bota fé no taco dele, tá ligado? Eu garanto. Eu garanto. Tipo, o tamanho do meu pinto na vidência aqui. Então, se não rolar, você não paga, mano. É nóis, tá ligado? Sem dúvida. Aí sim, aí beleza, tá ligado? Eu represento. Sou um profissional mesmo. Exato, o mano do avião deve fazer a mesma coisa. Ó, galera, se não bater... Toma minha casa, tá ligado? Toma os meus bens, minha esposa, meu cachorro, tá ligado? Pode levar. Eu dou meu rim pro um mendigo. Eu dou todos os meus órgãos pra estudo, tá ligado? Tipo, que bosta, tá ligado? Agora, vivo. Tipo, na hora que não bater. Eu vou pro laboratório da ciência e eu vou ser um laboratório da ciência. Laboratório da ciência. É tipo o Banco Mundial, sabe? Laboratório da ciência. Banco Mundial do Dinheiro, tá ligado? Laboratório Nacional da Ciência e coisas. Mas louco. Acho que eu vou começar também. Se um cara. É aí que tá, sabe? Tipo, se um cara pode falar pra todo mundo, deixar o povo em pânico, falando, tipo, vai cair um avião no seu prédio e nada acontece com ele depois que nada acontece com o prédio. Cara. Eu vou começar a falar também. Então, galera, sua casa vai explodir amanhã. E, tipo, a pior das hipóteses, se eu começar a falar várias coisas que vão acontecer, é tipo eu virar um grande vidente, então, porque elas aconteceram. Alguma coisa vai acertar, tá ligado? Porque, tipo... sabe, tipo, se não acontece nada quando eu erro... Não, tem que começar, tipo, e o cara é tipo, mano, pô... Ele obviamente não é um vidente muito famoso, ele devia começar pequeno, tá ligado? Tipo, ó, você vai acordar amanhã, não, tá ligado? Então, saca. Eu quero falar, saca. Eu não entendo porque essas pessoas não começam, tipo, mais baixo. É, mesmo, então, entendeu? Tipo, mano, não começa, tipo, avião bater na Paulista, tipo... Exatamente, porra, começa, cara, um negócio mais, tipo, hoje você vai tomar um café, sabe? Assim, tipo, uma coisa mais sussa, assim, sabe? Tipo, acho que é isso que você... Eu estou lendo nas estrelas... Que vai ter lombo no almoço, tá ligado? Tipo, daí você vai gradualmente subindo. Que domingo vai ter macarrão com frango na casa de algumas pessoas. Vai ter feijoada na quarta-feira, tá ligado? Eu acho que alguns restaurantes servirão feijoada na quarta. E tipo, ô, esse cara, eu acho que... As cartas de tarô estão me falando que tem virada na segunda, tá ligado? É, tipo, porra, cara. Ia ser louco. Tipo, eu acho que hoje à tarde vai chover no Amazonas. Tipo, basicamente esse o cara sabe do que você tá falando. É, o cara foi um pouco ambicioso demais aí, tá ligado? Tipo, mas mano, aí que tá, tipo, quem é esse cara? Então, é, pois quem, é, como, é igual quando você fala, tipo, quem aprovou essa ideia? Tipo, quem falou quem que ele tinha uma chance de estar certo? Exato. Quem resolveu ouvir ele pela primeira vez, sabe? Tipo, um, é isso, e dois, tipo, se ele é um cara que ninguém conhece, que nunca tinha feito uma vidência que acerta na vida, por que a galera falou assim, a gente deveria ouvir esse mano? Tipo, isso quer dizer que qualquer pessoa pode chegar na televisão e falar assim, ô... Oh, mas explodiu bem, ali, vocês deveriam me ouvir, tá ligado? Tipo, é isso? Porque tá ninguém ligou pro Pai Galo e perguntou, tá ligado? Pai Galo, é o seguinte, tem um cara falando que vai cair um avião num prédio aqui perto. É verdade? Consta, tá ligado? E daí, tipo, sabe, ninguém conferiu essa informação. Tipo, a galera tava tão desesperada por notícias que realmente os caras foram aceitar isso logo de cara, onde tá ligado? Onde é que tá o polvo pau nessa hora, tá ligado? É isso que eu quero saber. Onde é que tá a capivara que decidiu Jogos do Brasil, entendeu? Os animais da Copa nessa hora. Então tem esse lance, o polvo pau e a capivora dos jogos, cara, tipo, eles têm mais credibilidade que esse mano, tá ligado? Não, tipo... eles deviam ser usados fora da Copa como, sim, a prova, cara, real, sabe? Talvez tipo, eles só manjem. Vamos testar. Mas talvez eles só manjem de futebol, cara. Tipo, eles não manjem de nada mais além disso, tá ligado? Eles são do sindicato de futebol dos videntes. Então, é porque foda que, tipo, no caso do polvo pau e da capivara, é tipo múltipla escolha, tá ligado? Oh, ou é isso, ou é isso, tá ligado? Mas tipo... se você colocar, tipo, uma foto de um avião com um prédio com um avião explodindo e só um prédio, assim. Vai, Paul, qual dos dois que é, mano? Tipo, qual dos dois? Eu acho que só tem que ter duas plaquinhas. Sim ou não. Não. É só isso. É só isso, tá ligado? Tipo, disso pra uma bola oito mágica, dois palitos, tá ligado? É. Tipo, tá. É a alguém jogou a borracha pra saber, tá ligado? Tipo... Pô, serve, essa borracha funciona? Esse prédio aqui, vai cair um avião nela? E tipo, sim, ou alguém avisa o oh, meu Deus, prédio. A borracha falou, tá ligado? Sabe aqueles negócios, aquelas dobraduras de papel que menina, que menina faz, assim? Aquilo tem mais respeito, como eu digo, no mundo da clarividência, do que esse cara, tá ligado? Cara, esse cara deve ter feito isso, tipo, ah, beleza, escolhe um número. 6. Assim... Agora escolhe uma cor. Verde, vai bater o avião, galera. Não, é certeza que foi, tipo, pra ele ter avisado todo mundo, é certeza que ele tava fazendo isso, tipo, fala um número, é 6, uma cor amarelo. Daí ele, tipo, você vai casar com o. E daí ele desdobrou o negócio e tinha um prédio explodindo com o avião, tá ligado? Falou, uou! Com o endereço embaixo, assim, tipo. O papelzinho do colegial falou a verdade. É, tipo, e daí ele saiu correndo, assim, eu preciso avisar alguém. Tipo, Rede Globo, Folha, Estadão, o papelzinho falou que vai bater. Um avião na Paulista. Vocês não sabem, eu só escrevi João, Marcela e Rodrigo nesse papel, mas tem um avião explodindo um prédio. Ia ser louco, louco. Aliás, tipo, eu vou totalmente escrever essa história. É tipo a história sem fim, só que é um cara com esse papelzinho, tá ligado? E cada vez que ele pede pra alguém escolher, quando ele desdobra, tem uma coisa nova dizendo tipo... que vai acontecer, assim, tipo, nada que ele escreveu ali. É tipo um Jumanji, tá ligado? Jumanji no colegial, assim. É tipo premonição com o papelzinho da escola, sabe? Tipo, o que vai acontecer com a gente? Daí ele desdobra o papelzinho assim, oh, não, você vai perder a cabeça! E tipo, uma máquina de pregos vai arrancar o seu olho, tá ligado? Vai ser o melhor filme. Tipo, ai, meu, caralho. É foda, cara. Quão inocente as pessoas têm que ser, cara, pra acreditar num papelzinho desse. E veja bem, um cara que chegou na galera e falou... Vou bater o Bang na Paulista ali, tá ligado? Cara, isso é muito absurdo, cara. É, isso faz você repensar uma série de coisas, tá ligado? Sobre a humanidade, sabe? Será que vale a pena mesmo então, continuar, salvar onde, de um meteoro? Pra onde que a gente tá indo, tá ligado? Pra onde tá rumando essa porra? Vale a pena investir uma grana nisso? Não, vamos fazer mais videogames, sabe? É mais fácil. E, meu, volta a dizer, cara, volta a perguntar, quem que é esse cara, tá ligado? Então, quem que me é ocorreu esse? Agora. Se semana que vem a gente descobrir que isso é uma ação, porque, tipo, o Robert Downey Jr. vai, tipo, anunciar o Iron Man 4 naquele prédio, tá ligado? Vou ficar muito puto. É tipo uma ação do Old Spice, tá ligado? É, exatamente, tipo... Aparece o Terry Crews, oh, eu bati no prédio, tipo, que... É, tipo... Ele tá no Brasil, cara. É. Pois é. Aí, eu ó, era o ó. Avião que chegou no prédio. Ou se... Ou se pá, tipo, ele atrasou uma semana, tá ligado? A evidência dele, tipo... É, já pensou que daqui a um puta, mês semana que bate. Vem o bagulho, tá ligado? Bate na quinta-feira, tipo, da semana, quarta-feira da semana são que vem. São três caras entrando no elevador, tipo, putz, lembra quando aquele cara falou que ia cair um prédio? Cara, e, tipo, ele trocou a data, ele viu de ponta cabeça, né? No sonho dele, tá ligado? Ia ser louco. Tipo, mano, é foda, cara. É muito foda, cara. Tipo... se fosse um cara conhecido, eu até entenderia a galera da alguma credibilidade, entre aspas, pra ele, tá ligado? Então, qual que é o nome daquele cara que falava Ligue Já lá? Walter Mercado. Se fosse o Walter Mercado, que ele pegasse e falasse, ó, galera, lance o seguinte, vai bater um avião na Paulista. Beleza, aquele cara já tá na televisão há anos, tá ligado? Tipo, ele já tem um por que ouvir ele. Exato, tem histórico. É engraçado, olha o cabelo dele, vamos ouvir o que ele tem. Olha o sotaque dele, de onde ele veio, não sei, tá ligado? Tipo, não sei. Eu não faço ideia, tá ligado? Tipo, beleza. Ele é a Abby? Não. Abby. É outro cara. É uma drag queen vestida de Abby, tá ligado? E tipo, beleza, entendo, porque o cara tá na televisão falando bosta, tá ligado? Tipo, desde sempre. Agora, tipo, esse mano que simplesmente chegou e falou assim, ó, galera, vai bater o avião? E ela falou assim, é nóis, concordo. Tipo, mundo, vai bater o avião, tá ligado? É, tipo, contem pra todos, tá na internet. Eu também não sei, eu queria saber que... É certeza que, tipo, alguém falou pra alguém e esse cara nunca existiu, na verdade. Né, então, tipo... Era, tipo, uma conversa de WhatsApp o tempo todo. Cara, o mais assustador é que existe um mercado tão forte pra isso. Sim, cara. Existe um sistema de validação das suas previsões, tá ligado? Você tem que levar em um cartório. É verdade, você tem que botar no envelope, né, com a data. Sério, eu quero saber quem foi o primeiro cara do cartório que aceitou isso, sabe, assim? Tipo, peraí, deixa eu entender. Você quer que eu assine isso pra dizer que é verdade o que você está falando? Que o que vai acontecer daqui 3 meses. É isso mesmo. Tipo... É isso, que? Então. Tá ligado? É foda, cara. Não, medonho, velho. É medonho, foda, cara. Eu não queria trampar num cartório nessa hora, cara. De chegar pro cara, vai pousar alienígenas no final do ano. Tá, isso aqui é o que eu faço com isso, tá ligado? O que eu assine aqui? Quer que eu assine essa porra? É mesmo? Eu protocolo isso aqui. É isso que você quer. Bom, tipo, então. Deve ser um daqueles dias no trabalho que você quer levar uma 38 pra sua cabeça, tá ligado? Tipo, acabar aquilo ali agora, tá ligado? Cara. Que horrível, velho. Enfim, porra, horrível, é isso, cara. Né? Puta churumão ridículo, cara. Cara, esse foi bom, cara. Cara, é tipo... E eu falei que não é nem um churumão, tipo... Ah, raiva! É tipo um churumão, tipo... Pra quê que você tá fazendo isso, tá ligado? Como isso aconteceu? Tipo, você tem tão pouca coisa da sua vida pra fazer que você vai ter que realmente chegar pra humanidade falar que vai bater um avião na Paulista, cara. Tipo, mano, vai jogar videogame, cara. Vai pois bater é, uma punheta, cara. Mano. Para de ficar enchendo o saco das pessoas. Que saco, cara. Tem gente que acredita, mano. Não faz isso, tá ligado? Tipo... Que porra, para de ser um babaca, manja. É osso, mas enfim, fim de chorumão. Ah, muito bom. Que esse foi foda, rendeu boas risadas, hein? Boas gargalhadas. Agora vamos para uma breve pausinha simbólica aqui, que vamos. Quando voltarmos vamos falar sobre bolas. Como se um volcão hiciera uma erupção. Derrite um gangaceiro. Voltamos! E o assunto são bolas, mas não qualquer bolas. Bolas dos dragões, ou de um dragão especificamente. Sim, pra quem não adivinhou, até agora estamos falando sobre Dragon Ball hoje. Que é o desenho que marcou a infância e adolescência e a vida de... Tantas pessoas, cara, inclusive de todos nós aqui sentados, né, no inclusive, navio. Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: qual foi a primeira vez que vocês viram Dragon Ball? Que vocês, tipo, uou. cara, fita isso aqui. Cara, minha primeira experiência com Dragon Ball acho que foi com um jogo, cara. Mas com o jogo, tipo, acho que era algum jogo de treta do Super Nintendo, assim. Eu não lembro. Ou foi. É um que tem, tipo, um cenário no torneio. Isso. E eles voam, mas dá pra você jogar o cara pra fora da plataforma. Exatamente, também. Exatamente, tipo, cara. Out! E a tela dividia na diagonal. Isso, esse mesmo, cara. Era horrível. Que era uma treta só da Kamehameha e meu dedão virou hambúrguer depois de jogar essa merda da última semana. Péssimo. Tá, era zoadíssimo. Acho que foi por volta disso ou através dos desenhos da Rede Manchete. Eu não lembro, porque não tinha Dragon Ball ainda. Não, Dragon Ball era SBT. Era SBT, tá ligado? É verdade. Passava Dragon Ball. Mas eu lembro que eu conheci o Dragon Ball Z antes do original. Ô, louco. É, então. Tipo, eu fiquei sabendo do Z antes do original. Mas eu lembro que o Dragon Ball foi a minha primeira fissura, tipo, de desenho japonês, assim, tá ligado? Tipo, que eu surtei. Tipo, ó, eu gostava de Cavaleiros do Zodíaco, gostava das outras paradas, mas, tipo, Dragon Ball foi o que fez a minha cabeça explodir, assim, tá ligado? As pessoas loiras soltando raios, what the fuck, tá ligado? E justamente pelo fato de não ter o Dragon Ball Z aqui no Brasil, que deixava a parada mais intensa, assim, tipo, mano, eu preciso saber o que é isso, tá ligado? Por que isso é tão famoso, tá ligado? Uhum. Mas foi um bagulho doido, e vocês? Ah, o meu foi o SBTzão. É. Loucura total. Não. Vamos procurar, vamos desvendar as Esferas do Dragão. Exatamente. Como é que você desvenda as Esferas do Dragão? Ah, tá, eles precisavam colocar alguma coisa na letra, tipo, qualquer coisa serve, qualquer sabe? Qualquer coisa, né, cara? Canta aí, quem liga. Mas podia, não podia ser procurar ou encontrar? Mas é, tinha também, mas tinha? O segundo verso ele tinha que, vamos colocar outra coisa, vamos, e daí vamos desvendar. Tipo, porra, esse é o maior mistério que já vi. Não é mistério, todo mundo sabe da existência das bolas. E daí vamos desvendar, o monstro desconhecido mora ali. Tipo, ali, é foda, tá ligado? Tipo, o cara que fez a letra não viu o desenho, não tem nenhum monstro, tá ligado? E, tipo, e onde é ali, não tá ligado? Não é desconhecido, não é ali. Quão tipo, vago é isso, tá ligado? Eram uns caras mas eu achei engraçado que casa fumando e falando, o que a gente põe agora pra rimar com isso? Não, mas sabe uma coisa que eu acho engraçado? Eu acho que, tipo, ele ia seguindo de acordo com a animação da introdução. Porque eu lembro até agora que na hora que ele falava um monstro desconhecido mora ali, mostrava eles fugindo do monstro que saiu de uma caverna, tá ligado? Que era tipo, o Goku. Eu acho que eles diziam, tipo, quer saber, eu vou escrever de acordo com o desenho, tá, vamos desvendar. O que aparece nessa hora? Tá, um monstro. Vamos desvendar macaco bem grande. Nossa, é demais essa música. Desse jeito. Mano, pode crer. E você, Falquito? Então, o meu foi também vamos desvendar as bolas do dragão. As bolas. Que, tipo, foi... Eu acho que foi meio por acidente, assim, também. Uhum. Tipo, não ouvi ninguém na minha escola falando sobre isso, sabe? Tipo, eu andava com barro, sabe? Não, ainda mais que não. Quando era moleque. Tipo, o barro não só foi assistir anime muito depois. Não, e mesmo assim, porque, tipo, Dragon Ball era relativamente underground, digamos, aqui no Brasil na época. Era. Tipo, só quem manjava de anime, assim, tipo... Manjava, nossa, Dragon Ball, tá ligado? Tipo, daí você, nossa, eu gostava de anime, tá ligado? Tipo, exatamente. Saca. E aí, tipo... E aí foi justamente o do SBT, eu comecei a ver uns e eu achei muito pirado, assim, eu achei. Uhum. Nossa, e era difícil de acompanhar naquela época porque você só assistia de vez em quando, tá ligado? Uhum, uhum. Não, ainda mais o Dragon Ball. Acompanhar a história, né? E tal, e tipo, nossa, aconteceu isso, aí depois ele tal, mas agora o que que ia? Você não lembrava em que ponto tava, assim, exato. Começar, não, ainda mais confuso. O Dragon Ball anterior, né? O primeiro, que é tipo totalmente frenético, tá ligado? São várias histórias interessantes. É retardadíssimo o bagulho, tá ligado? E aí eu meio que, tipo, nunca assisti muito, assim, mas tipo, tinha noção, assisti uns episódios. Aí quando veio o Dragon Ball Z, aí todo mundo tava falando, tipo, aí eu falei, tipo, não, peraí, agora eu acho que eu vou assistir direito. Eu lembro que estreou no Cartoon, não foi? Aqui no Brasil, foi primeiro o Z. O original foi no... Eu acho que não. Oi? Eu acho que o primeiro... Antes foi no Cartoon, cara. É? Antes foi no Cartoon. Não foi em aberto? Não foi, tipo, na Band? Pior que não, cara, tipo... A Manchete nunca teve Dragon Ball, cara. Não passava na Manchete. É, então. Eles passaram o Yu Hakusho. O que era uma coisa Cavaleiros, bizarra, porque, tipo... Churato. Cara, eles tinham todas as franquias, menos Dragon Ball, e daí tá não tinha Dragon Ball. O que aconteceu na negociação? É, então, tipo, falando, não, Dragon Ball não é legal pra vocês pro nosso canal, tá ligado? Furaram essa, é por isso que esse programa acabou, tá ligado? É, então, por isso que essa televisão fechou e foda-se. É por isso que esse canal não existe. O inteiro foi pro saco, porque eles esqueceram do Dragon Ball, tá ligado? É. Mas eu acho que a treta Ball. De Dragon Ball nessa época é que não era, tipo... Quando o Z chegou, já tinha todo um rolê. Não existia branding na época do primeiro Dragon Ball. Isso é verdade. Era um desenho que passava sábado de manhã. E era isso. Se você tinha essa idade, você assistia, pronto. Exato. Era muito passivo. E assim. Fora que, tipo, também se for parar pra reparar, todos os desenhos que passavam na Manchete, menos Yu Yu Hakusho, envolviam coisas que dariam ótimos brinquedos. Tipo, armaduras e coisas do gênero, assim. Dragon Ball não tinha nada disso, tá ligado? Tipo, não tinha coisas montáveis nesse sentido, tá ligado? Tipo, o Yu Hakusho acho que foi meio que um tiro no escuro pros caras, tá ligado? Tanto que os brinquedos do Yu Hakusho eram muito porqueiros. Era zoadíssimo. Era um plasticão oco. Era aqueles brinquedos que saiu o pé, tá ligado? De repente, tipo, bizarro, sabe? Tipo, mas bizarríssimo. É, quando o Z chegou, já, tipo, o Cavaleiros já tinha sido um rolê. Assim, sim, tipo, sim, não, já não, foi. São desenhos japoneses. Já veio e passou, tá ligado? É, Dragon Ball chegou tarde na Cartoon. Tipo, uou, agora. Eu lembro que, tipo, a gente vivia tão no escuro antes da internet que eu lembro quando começou Dragon Ball. Ele tinha uns caras na escola depois do primeiro dia do Dragon Ball falando: mas quem era aquele cara loiro que aparecia no final da abertura? Então, tipo, ninguém sabia. Gente, então, porque isso era louco, sabe? Tipo, você não saber. Assim. Não, e a fita que, tipo, eu lembro. Beleza, a gente tinha o Dragon Ball normal e daí eu jogava os jogos do Dragon Ball Z, tá ligado? Pro Super Nintendo. Uhum. E eu ficava, tipo, mano, louco, porque eu queria ver o fucking Goku virando Super Saiyajin. Como que isso aconteceu, né? Tipo, quando é que isso vai acontecer, tá ligado? Quando é que ele vai ficar super fudido e, meu, explodir o planeta, tá ligado? E, tipo, eu esperava, porque, tipo, a gente não tinha conhecimento nenhum da cronologia da parada aqui no Brasil, tá ligado? Então eu esperava isso acontecer algum determinado momento no Dragon Ball original. Isso não tinha internet, exatamente, cara. Isso não tinha com quem conversar sobre isso. Não tinha onde procurar isso. Daí, tipo, obviamente no Dragon Ball original isso nunca acontecia. É. Daí eu lembro que estreou no Cartoon Network e falei: sim, finalmente vou poder ver esse filho da puta virar Super Saiyajin. E, mano, demora, mano, sei lá, uma cota. Meu, demora até chegar no Freeza pra isso acontecer pela primeira vez, tá ligado? Mas demora muito mais, porque o Cartoon ficava dando volta com o Dragon Ball. Sim, isso era irritante, eles cara. Eles mostravam, tipo, 6 episódios, eles mostravam, sei lá, tipo, 20 episódios, eles passavam um mês de Dragon Ball. Não, e daí eles voltavam no primeiro. Cara, é, acabava o final da treta do Raditz e voltava, tá ligado? Tipo, e aí que tá, tipo, quando, eu lembro quando chegou o mangá do Dragon Ball Z aqui, que eu fiquei, tipo, abismado que o Raditz morria na primeira edição. Pois é, cara. Era o primeiro volume, e o nosso era metade do deles, tá ligado? Exato, cara. Como assim esse negócio anda tão rápido no mangá? Então, eu fui reparar nisso, tipo, quando a gente morava no Viládio, que, tipo, falou assim: vamos assistir Dragon Ball, vamos, daí a gente assistiu Dragon Ball. E, mano, é irritante, cara. É tipo uma novela o bagulho. É tipo 30 episódios do cara carregando e gritando no meio do deserto. Sim. Pra daí soltar um bagulho que dura 10 segundos, tá ligado? É por isso que hoje tem uma galera muito esperta na internet que pegou e falou assim: eu vou fazer um compilado e botar só as cenas onde de fato tem a luta, sim, tá ligado? Sim, sim. E eles vão e editam, pegam vários episódios, editam num episódio só, onde tem a luta, tá ligado? E é isso, você assiste e fala: nossa, obrigado. Não, é, meu, é melhor esquema, porque, tipo, assistir, a sabe? Quantidade de gente carregando energia, a quantidade de gente gritando e a quantidade de flashback que tem no desenho. Não, cara. E a quantidade de gente ficando tensa. Exato. Eram, tipo, minutos de gente mostrando o dente, assim. Cara, a treta com o Freeza, velho, é tipo 10 episódios só disso e o mundo desfalecendo em volta deles. É. Nossa, é sacanagem. Quando, mano, tipo, o Freeza tá com o bagulho no planeta e não, agora o planeta Namekusei vai explodir em 5 minutos. Aquilo leva, tipo, 18 tipo, episódios. Tipo, são os maiores 5 minutos que são, eu já vi, tipo, na minha 5 episódios, cara, tipo, de falta um minuto para o planeta explodir. É tipo, o quê? Eu sei quanto tempo. Cara, eu tenho episódios... um relógio. E é muito cuzão porque os episódios duram 20 minutos, cara. É. Tipo, e são 20 minutos os caras carregando e gritando e rangendo os dentes. Rangendo os dentes. A energia dele tá pra cima do meu rosto. E, tipo, agora esse cara rangendo os dentes. E agora esse outro cara e, também tipo, está rangendo os dentes. E tipo, as veias explodindo na testa. É, tipo, agora um close dele rangendo os dentes. Tipo, vamos olhar mais de perto ele rangendo os dentes. Quando que alguém vai fazer alguma coisa? Pois é, cara. Né? E fico pensando assim, com tanto de força que esses caras ficam botando, meu, a galera inteira devia ter hemorroidas, cara. Tipo, porque é foda, cara. Um Goku sentado na rosquinha. Médicos, de isopor, exato, ali. Exato, tá, a indústria da rosquinha, mano, de isopor de 60 devia bombar no mundo de Dragon Ball. Bizarríssimo, cara. Isso que eu acho louco. E, bom, já que você tava mencionando, qual que é a mini-saga favorita de vocês dentro do Dragon Ball Z? Assim, qual é a luta favorita de vocês? É, porque é uma mini-saga. É um arco, porque como o Daniel falou, são 10 minutos dos caras carregando, tá ligado? Cara. A luta inteira são 40 episódios, vamos, sei lá. Pois é, cara. São, sabe? Eu curto o arco do Cell e dos androides, cara. Eu acho muito louco. Esse é muito louco. É muito foda. Eu acho que é o melhor de todos, porque do Freeza... Eu gosto do Vegeta. Quando ele chega com... Isso é verdade. A primeira treta dele é legal, tá ligado? Com a equipe toda. É bem, bem louco. É que o legal do Cell é que, tipo, mostra o Vegeta já, tipo, mano, fudido, assim, tá ligado? É. Mas eu acho da hora essa relação do Goku e o Vegeta, tá ligado? Tipo, o Ryu e Ken, assim, no rolê, tá ligado? Pois é. É uma brisa muito doida. Mas o do Cell eu acho louco porque, tipo, mano... Tipo, o Cell é absolutamente todo mundo num cara só bizarro, tá ligado? Tipo, que solta tudo. Daí ele tem mini carinhas que soltam tudo também. Tipo, mano, uou, saca? É. Daí tem, tipo, androides e todo mundo morre 30 vezes. E é, tipo, a enésima vez que o Goku morre, tá ligado? E por algum motivo, nessa vez... É agora hiper dramático, tá ligado? Agora fudeu, tá ligado? E daí tem aquela cena clássica do Gohan soltando o Kamehameha com uma mão só e o Goku, tipo, estou atrás como um espírito soltando com você, cara, tá ligado? Nossa, que tipo, pesado. Isso é traumatizíssimo, tá ligado? Tipo, é muito doido. Só que, tipo, não sei porque a galera se preocupa tanto que o Goku morreu, sendo que ele vai de lá pra cá, meu, como se ele pegasse um metrô, tá ligado? Tipo, é bizarro isso, cara. Metrô da Além. A única diferença é que agora ele tem uma auréola, uau, tá ligado? Tipo, porra, puxa, ele quis dizer que ele morreu. É, tipo, ele tá morto, mas ele ainda consegue encostar em todo mundo, interagir, bater um rango e matar pessoas, tá ligado? Mas é que quando ele morre, não é, tipo, ele só faz isso tudo quando ele volta depois. É bom, isso é verdade. Nessa, tipo, é esse que é o segredo. Na época, era uma coisa séria ele morrer, tá ligado? Depois falaram, tipo, ah, o rei Ema deixou você voltar, tipo, sério? Eles são brothers há muito tempo, ele não podia fazer isso todo dia, tá ligado? Então, exato, tá ligado? E fora que, tipo, meu, o que eles estão enganando? O cara tá na introdução do desenho, eles não vão matar o cara, tá ligado? Tipo, mano, a galera não entendeu isso aí. Se você tá na intro do desenho, você não morre. Pelo menos não por muito tempo, tá ligado? Mas aí que tá, sabe? Tipo, como que um desenho que é baseado em... O nome do desenho é Coisas que Ressuscitam Pessoas. É, exato, tá ligado? E mesmo assim, quando elas morrem, você acha mais emocionante do que quando falam, tipo, o super-homem vai morrer. É, exato, cara. Quando o super-homem morre, você fala, tipo, nossa, graças a Deus. Eu acho muito engraçado. E quando o Goku morre, tipo, pela oitava vez, caralho, e agora, tá ligado? Como eles vão fazer? É verdade, tem bolas. É, tipo... Ups, tá ligado? Como vocês conseguiram fazer isso ficar emocionante se, tipo, o nome do desenho é se morreu, foda-se, tipo a gente traz de volta. Lâmpada mágica que te dá desejos, tá ligado? E outra coisa que eu acho uma fita muito doida é que, tipo, todos os desejos são, tipo, ah, traga de volta a cara que morreu esses dias, tá ligado? Porque, tipo, ninguém pega as bolas e fala assim, pô, resolva a pobreza mundial, tá ligado? Tipo, resolve tudo, fome, velho. Fome, sei lá, umas paradas. Tá resolve as fitas tensas, tá ligado? Porque é muito foda, tá ligado? Tipo, são esferas que podem resolver qualquer desejo que você quiser. E tem um grupo de 10 pessoas que estão, tipo, monopolizando essas esferas pra revivê-las mesmos, tá ligado? Tipo, é muito escroto, cara. Mas sabe o que é uma treta? Ele tem precedente de resolver coisas de jeitos escrotos. Tem, né? No original ele, tipo, vira comida, né? Tipo... Não, tipo, tem um... Tem acho um que o porquinho, ele pede uma calcinha no Dragon Ball original, não, cara. Sim, mas tem um torneio que tem um indiano. É, porque ele pede a calcinha porque o outro cara ia pedir vida eterna em qualquer coisa. Daí ele, tipo, sai correndo na frente. Eu quero uma calcinha! Daí ele fala, beleza. E aparece a calcinha na cabeça dele. Calcinha cai do céu, assim. Mas tem um torneio que tem um cara indiano que ele tá lá, tipo, não, com o dinheiro do torneio comprarei água para minha vila. E daí aparece as crianças na vila dele, tipo, tudo magra, morrendo de sede, tá ligado? E daí quando ele perde, ele perde pro Mestre Kami, que tá vestido de Jack Chan, tá ligado? E daí o Mestre Kami fala, não, mas Sussa, vem aqui, ó, aqui tem uma torneira. E daí mostra a torneira pro cara e, tipo, o quê? A água é grátis? E daí é assim que ele resolve o problema, tá ligado? Tipo, então, tipo, quando você fala, nossa, como assim não resolvem a pobreza, mano? É porque, tipo, abre a torneira, sei lá. Tipo, abre a torneira, isso tem dinheiro, importa, tá ligado? Sabe? Tipo, e eu acho foda porque, tipo, os problemas não prestam. Não prestam, foda-se, no problema é ressuscitar um daqueles 10 caras ali, tá ligado? Tipo, e eu acho bizarro também, porque não é um problema achar as esferas do dragão, quando você para pensar, porque eles têm, tipo, um radarzinho ali, tá ligado? É só você seguir o bagulho. Se você tem uma navezinha que todo mundo tem, pelo jeito, tá ligado? É tipo, você pegar o radar, uma nave e catar as paradas, tá ligado? Tanto que no céu o Goku vai atrás, e é só, tipo, não é... Ele vai sozinho, tipo... E agora a gente vai ver o Goku indo atrás. E daí é tipo umas cenas dele paradas. Onde tá? Ah, tá aqui. E daí ele acha e vai embora, tá ligado? É, tipo, mano, tipo, como é que ele acha essas coisas? Tipo, Por que ele não fez isso todo dia, sabe? Por que, tipo, ele não faz isso constantemente, sempre fica com as bolas perto dele, assim, tá? Tipo, é, por que assim que espalham, eles não saem atrás do bagulho? É que levam um ano pra voltar, elas viram pedra e delas não aparecem no radar. Tem o buffer, tá ligado? Mas, tipo, mesmo assim, em um ano eles podiam ir atrás, tá ligado? Não é como se eles tivessem... Porque eles não têm emprego, eles são, tipo, aí o super-homem tem emprego e eles não, tá ligado? Tipo, o emprego deles é lutar, tá ligado? Tipo, como é que você ganha dinheiro com, tipo... É mais bem escrito, tipo, os caras simplesmente, foda-se. Não, foda-se, a gente ganha... É, também considerando a quantidade de vezes... Bom, se bem que também... Porque eu ia falar, considerando a quantidade de vezes que eles salvam o mundo, eu acho que, tipo, os governos... pagos pelo governo, é, entendeu? O governo falou, galera, ó, toma aí. Mas também, quando você para pensar o prejuízo que esses caras dão, velho, tipo, porque eles destroem tudo, cara, velho. Veja bem, se eles não pagam, o mundo acaba, entendeu? Bom, isso é verdade. Essa é outra opção, de não pagar esses caras. É, isso é real, cara, isso tipo, é real. Se a opção de você não bater um rango pro Goku, é o mundo acabar, entendeu? É isso, cara, tipo, é isso. Paga uma lara pro moleque aí, que ele tá... Porque ele tá socando uns caras que destruíram esse planeta em 2 socos, tá ligado? Tipo, exatamente. Mano, resolve, cara. Isso aí, mano. Dá uma comida, cara, pro mano aí. Eu acho foda que, tipo, esferas do dragão são tipo, ah, oh, meu Deus, coisas perigosíssimas e misteriosas, não sei o que, blá blá blá. E onde o Goku vai guardar a esfera dele? No chapéu do filho dele, tá ligado? Tipo, bota, não, aqui é um bom lugar pra guardar essa coisa que todo mundo quer pegar, tá ligado? Onde os seres mais perigosos do universo estão vindo atrás. Ele é um dos piores heróis, assim, por si. Cara, ele é um dos piores tudos, ele é um péssimo pai, ele é um péssimo herói. Ele é um tipo, péssimo marido, tá ligado? Mas, então, e sabe o que é assustador? Apesar de tudo isso, a gente ama Dragon Ball. Sim, a gente cara. Assiste não, pra veja caralho. Bem, apesar disso, a gente ama o Goku, velho. É, eu sacou? Sei. Tipo, você olha pra aquela cara dele afável, sabe? Ele é tipo o Homer. É, ele é ele tipo é o Homer, que consegue destruir um planeta em dois socos, tá ligado? É. Tipo... Ele é o Homer do Japão. Exato. É o Homer do Japão. Basicamente, ele é o Homer do Japão. Dragon cara. Ball é o Simpsons do Japão. Pronto. Concluímos isso. A grande falou, galera. É, é o retrato da família japonesa, tá ligado? É isso aqui, galera. É um pai mandando o filho fazer o que ele não quer. Tipo, é essas tretas. É um pai alienígena, o filho que solta raios e a mulher mais forte do planeta. Esse é o retrato da família japonesa, tá ligado? Caralho, cara. Aliás, o negócio de ser... alienígena, pra mim é uma das coisas que destruiu o Dragon Ball. Então, né, cara? Porque, tipo, é igual eles falam que além de serem muito ruins, os episódios 1, 2 e 3 do Star Wars, eles, tipo, eles colocam todo... No fim das contas, todo mundo conhecia todo mundo. Sim, sim. Tipo, Chewbacca conhecia o Yoda, tá ligado? É, então, tipo... Porra, é essa. Por que, tá ligado? Então, tipo, ao invés deles usarem os três episódios... Os três primeiros episódios pra expandirem isso, um universo enorme, eles, tipo, diminuem. Comprimiram muito, o bagulho. Não, todo mundo se conhecia, era todo mundo no mesmo rolê e tal. E Dragon Ball faz exatamente isso quando fala, tipo. Se eu for pensar, todo o negócio dos Namekos Eijin, tá ligado? Tipo, era porque Deus. Era uma piada da primeira vez, tá ligado? Tipo, vamos ver Deus. E Deus é um cara verde com antena, tá ligado? E daí, tipo, nossa, ele criou esse outro cara verde com antena. E daí, tipo, quer saber? Ele não é Deus porra nenhuma, ele é um cara que veio de outro planeta, lá todo mundo é assim, ele resolveu que ele ia ser Deus aqui, tipo, ele que decidiu, tá ligado? Foda-se. E com o Goku é a mesma coisa, tá ligado? Ele era um cara único, que tinha rabo e super força. E virava um macacão, tá ligado? E daí, tipo, você é um alienígena, o quê? Eu não sou, não. Você é assim, você foi mandado pra destruir o planeta. Não, não sou, não, eu sou a maior truta. Você bateu a cabeça alguma vez? Ai, o meu vô me disse mesmo que eu bati a cabeça uma vez e daí eu virei maior cara legal. Tipo, mano, é sério que essa é a explicação pro bagulho? Que zoado, mano. Tipo, é horrível mesmo, cara. É bem é horrível. Muito cara. Cagado. E vocês, qual que é o arco favorito de vocês? Eu gosto do Freeza. Eu acho o Freeza muito da hora. Eu acho que... O Freeza é um vilão da hora. Eu gosto dele como vilão. Mas eu gosto de todo o rolê de, tipo, a gente vai pra outro planeta. É, né? Porque é tipo Chaves em Acapulco, tá ligado? Porque, tipo, a gente enxerga as coisas... Tudo em Dragon Ball a gente enxerga no retrocesso, tá ligado? Tipo, no fim das contas, não importa quando alguém morre, porque ele sempre volta. A gente sabe disso porque no Buu, tipo, o cara volta com a auréola, tá ligado? Então foda-se. Mas no Freeza, eles falam, tipo... Putz, os caras morreram porque o Vegeta tava aqui. A gente vai ter que... Sabe que eu ouvi falar? Tem outro planeta que também tem esferas do dragão. Vamos lá buscar, tá ligado? Vamos. Daí quando eles chegam, tem outros caras atrás. Daí tipo... Uou! Tem outros caras atrás desse rolê também. É, e daí equipe... vira a maior treta, e tem tá equipe Ginyu que é do caralho também, isso é verdade. Nossa, a tropa Ginyu é a melhor coisa de legal. Todos os tempos. Eles tipo, são bem fortes. São foda. Os Power Rangers dos alienígenas, tá ligado? Total. E um é um baixinho gordo, super fraco. É genial. Genial. É verdade, né? Tipo... É muito foda. Tipo, um é o mais rápido e o outro... Sei lá, ele troca de corpos, tá ligado? E o mais foda troca de corpos, tipo, o que é muito bizarro. Tipo, desde quando ele tá nesse corpo, tá ligado? É, então, esse corpo é dele mesmo, tá ligado? É, então, é, tipo, isso é real, cara. Ele nasceu assim, ou esse é o 76º corpo que ele troca, porque ele, é assim que ele ficou forte, tá ligado? Caralho, ele foi cara, trocando com gente. Isso eu nunca tinha pensado nisso, isso cara. É muito foda. Bem observado. E daí, no fim das contas, ele é um sapo, tá ligado? Ele é um sapo. E essa é a treta do Dragon Ball também, que tipo, quando eles fazem uma animação no Japão, eles têm que tomar cuidado pra não alcançar o mangá, tá ligado? Porque senão eles não têm o que fazer. Sim. Então eles ficam inventando mutretas. Então no Freeza tem toda a saga de quando a Bulma acha um sapo e coloca um negócio pra ele conseguir falar no pescoço dele. Nossa, é verdade, e esse sapo, cara. Sabe, tipo, olha as coisas que eu sou obrigado a assistir nessa Nossa, porra. Nossa, é verdade. Antes de ter um mangá, tá ligado? Por isso que eu sempre acho que o mangá é melhor. Porque, tipo, quando você tem que assistir o desenho, é essa porra. É uma enrolação, cara. É um bagulho que tem que ser produzido a milhão, assim. Não, isso quando eles não enchem linguiça com flashback, tá ligado? Meu, tem tanto flashback nessa porra que é Nossa. Ridículo, tá? Oh, meu Deus, ele disse tal coisa, e repassa uma cena, três cenas, quatro cenas, tipo, mano, vai tipo, se... antes do Vegeta chegar, o Goku treina por um ano pra poder enfrentar os Saiyajins. Tipo, no desenho isso meio que dura um ano, tá ligado? Tipo, pois mano, é, sério que eu tenho que assistir ele tipo, treinando? Tipo, ano em tempo real, caralho. Com o macaco tipo, porra, lá, cara. Tá ligado? Tipo, caralho. Mas eu acho o Freeza muito foda, porque ele tem todas as coisas que o Cell vai ter depois. É, isso é verdade. Que tipo, essa não é a minha última forma, tá ligado? Ele se transforma, tem vários inimigos muito foda. Isso é verdade, isso é verdade. E eu acho que a treta dele chegar e tipo, nossa, a gente não queria, mas a gente tá na maior a treta do milênio aqui nesse planeta, tá ligado? E daí tem que esperar o cara chegar, todo mundo morre de novo, ressuscitam os caras que chegam e morrem também, é muito da hora. É a maior treta. E você, Falcone? Então, como eu falei, eu gosto bastante da saga do Vegeta. Uhum. Mas é interessante você falar isso do Cell, Porque é legal porque o Cell virou meio que o padrão do vilão do Dragon Ball certo depois, modo, assim. É. Pós tudo. Tipo, ele definiu ali tudo que ia ser, como o Romney falou. Tipo, dessa troca de coisas, de formas e sei lá o quê. É, o Freeza fazia isso. Ah, é verdade, o Freeza já fazia isso. É. E o Freeza antes, né? Freeza antes. É verdade. É. Então foi o Freeza, na verdade, que foi a coisa mais... É verdade, porque cara. Depois tudo virou isso, assim, sabe? Uhum. Mas, na verdade, foi o do Vegeta. Porque, e mesmo porque eu lembro que esse foi um dos que eu mais acompanhei, assim. Uhum. Porque, tipo, foi quando eu acho que tava passando... Porque eles reprisaram 10 vezes na cartucha. É, foi quando eles passaram na Band. E era exatamente um semestre, eu acho, que eu fiquei, tipo, desempregado. E aí eu tinha tempo à tarde, eu sempre assistia, tá ligado? Aí eu fui só. E aí essa foi o que eu consegui assistir, esses episódios. É, a saga do Vegeta é bem louco, e cara. É bem louco, é bem louco. Bem louco. Assim. Porque, tipo, você tem várias perguntas, fala, nossa, mas. Quem que são esses caras? Tipo, de onde que eles vieram? Tipo, aí que você fala, nossa, eu acho que esse universo é muito maior do que ele parece ser. Uhum. Essa é a primeira dica que eles dão, tipo, nossa, pera. Que expandiram o bagulho. É, pra onde que. Até onde que vai essa história, sabe? Assim, eu acho que. E isso eu lembro que me impressionou, assim, na época. Tanto que eles citam, tipo, é aí que você vai descobrir, não, eles vieram do planeta, o planeta foi destruído por esse cara que você vai ver depois, tá ligado? Tipo, é muito louco. Mas o que eu gosto do Freeza é que ele tem um imediatismo, assim, ele tem uma treta que é tipo o Alien no filme do Alien ou o Smith no filme do Matrix, tá ligado? Tipo, se você encontrar com esse cara, você vai morrer, tá ligado? Então depois que todo mundo morre... E o Goku chega, e daí ele, tipo, começa a treta. Eles ainda, tipo, o Goku apanha até cair no chão. Ele tem que ser revivido e na daí, máquina tipo... zona lá, não? Não, esse não Freeza. Então, é isso que a gente tá falando? Não, a gente tá falando do Vegeta. Ah, é verdade. Que, tipo, eles tretam de tá todo mundo fudido, e eles estão lutando com, tipo, todo mundo quebrado, tá ligado? E daí o Gohan volta pra bater de novo. Tipo, depois que o Goku começou a lutar, não é só o Goku, tá ligado? Todo mundo tem que ajudar, tipo, tem o Yajirobe. Nossa. Vocês lembram do Yajirobe, mano? Caralho, cara. O Yajirobe corta o rabo do Vegeta. Nossa, quando ele tá gigante. É o Yajirobe que salva todo mundo. É a última coisa significante que ele fez no desenho. Exatamente, tá, porque depois ele só, tipo, tava lá do lado do mestre Karin. Tipo, atrás da pedra, falando, oh, meu Deus, ele luta. Aparece e fala, tipo, ó, toma aqui o Senzu, o cara mandou. Então. Mas era legal porque nesse, tipo, eles ainda tinham uns golpes muito loucos. Sim. No Freeza também, porque os caras não sabiam localizar os malucos pelo Ki. Mas eles, tipo, usavam o Taioken, tá ligado? Que era tipo um flash pra deixar os caras cegos. É verdade. Usavam uns golpes que era legal. Era o último arco. Não era só destruir o planeta, sim, tá ligado? Era o último arco na qual os personagens do Dragon Ball original faziam sentido, tá ligado? Tipo, ainda tinha o Tenshinhan, ele podia fazer alguma coisa, tá ligado? Que foi tipo... onde todo mundo morreu. Exato, tá ligado? Daí todo mundo falando, não, a gente não vai tretar mais, a gente só vai ficar atrás dessa pedra observando as tretas e falando, meu Deus, como ele é forte, mas o Goku mas outro cara é mais, Ele todo é mundo rangendo os dentes. Oh, eles são monstros, os dois são monstros. Todo mundo é monstro. É treta. E personagens favoritos, cara? Quais são os seus personagens? Personagem favorito... Cara, pra mim, apesar dos pesares, apesar da insignificância gradual dele ao longo do Z, assim, tipo, porque ele começa muito foda, daí ele continua foda, daí ele vai... É o Piccolo, cara. O Piccolo é da hora, né? Piccolo é fudido, porque cara. O Piccolo é o Vegeta original, tá ligado? É, então, exato. Porque todo mundo no Dragon Ball era, tipo, eles aparecem brigando com o Goku. Exato. Tipo, Guardiões da Galáxia. Todo mundo aparece brigando com ele e vira brother, tá ligado? Cara, o Goku faz amizade socando as pessoas na cara, tá ligado? É impressionante isso. Porque é muito, tipo, a visão de mundo do Dragon Ball é que, tipo, nós somos fortes, vamos nos juntar pra tretar com esse novo cara que é forte também. Ó, se tretamos, agora você é brother. Agora somos amigos. O Majin Buu é brother no final, tá ligado? É verdade, o negócio termina com o último vilão do tipo, Dragon Ball. O único cara que é honesto ali é o Vegeta, porque ele continua a brother do Goku porque ele quer socar ele, tá ligado? É, tipo, falando, eu ainda vou provar pra esse filho da puta que eu sou mais forte, tá ligado? Até o final que ele, tipo, Goku, Kakaroto, você é mesmo o número um. Kakaroto. E daí, pronto, agora pode acabar o bagulho, agora vamos encerrar. Agora foda-se, eu não sou mais seu brother, eu vou embora, tá ligado? Mas pra mim é o Piccolo, cara. O Piccolo é fudido, cara. Eu gosto do Majin Buu. Majin Buu é genial. Ele é gordo e rosa, tá ligado? E ele transforma as pessoas e em quer comida, chocolate. É, tipo, é o melhor e é o mais aterrorizante, sabe? Tipo, não, esse cara, depois de tudo que a gente já fez, esse é o mais perigoso. É, né? É melhor, tipo, é um gordo rosa usando fralda, tá ligado? Ele tem um cachorrinho. E com o cara, nossa, é muito triste. Ele tem um doguinho, cara. E aquilo foi genial. Uhum. Tipo, não, a gente vai, agora a gente vai pra outro lugar, uhum, onde esse cara que é muito simpático vai realmente ser simpático porque mataram o cachorro dele, tá ligado? É verdade, cara. E daí, tipo, o Senhor Satã vai realmente salvar o mundo porque ele vira brother do Majin Buu. Cara, o Senhor Satã é legal também. É, cara, muito foda. Ele é legal. Até, cara, ali o Senhor Satã é tipo, ei, seu filho da puta. E daí ele fica, oh, esse cara é muito brother, mano. Ele, tipo, olha aqui, isso aqui é um Game Boy. Oh, eu morri. Esse jogo me deixa nervoso. E, tipo, Não. Quer tomar um banho? Quer tomar um banho? O que eu tô assistindo? E daí, tipo, você tá banhando um alienígena, tá ligado? E é genial, porque ele, tipo, tá te preparando pra quando matarem o cachorro do cara e você fica muito triste, tá ligado? Tipo, uou, como que isso deu certo, tá ligado? Mas no final revive todo mundo, porque foda-se. E você, Focolone? Cara, eu gosto do Gohan. Cara, o Gohan é legal, cara. Porque ele, você vê o eu acho que o crescimento dele ao longo do Z é mais significante do que o crescimento do Goku. Porque, sim, tipo, cara, Goku criança, de repente ele é adulto. É. De repente, tipo, agora ele tem mais músculos. E outra, a personalidade dele nunca muda. É, isso é verdade. A personalidade dele criança é a mesma personalidade dele depois, quando é adulto, tá ligado? Sim, é. Mas o Gohan não. O Gohan, ele fica uma pessoa fria. Exato. E mais distante, porque ele sabe a responsabilidade que tem nele. Ele é o cara mais forte do universo. Se ele chegar num certo nível, o universo explode. Explode, exato. Tipo, ele não pode, tá ligado? Então ele precisa se controlar e ele se toca disso em certo momento. Sim. Saca? E isso é interessante porque isso parece que afetou o psicológico dele pro resto da série. Sim, assim. E isso sempre, eu senti esse impacto, eu gostava desse. Eu acho legal, eu não sei se isso aparece no anime, parece no mangá que tem uma hora que mostram o futuro alternativo, se os androides tivessem matado todo mundo, que mostra o Gohan sem um braço, totalmente fudido, meio Mad Max, bizarro, assim. Esse Gohan é do caralho também, cara. É verdade. Tá ele e o Trunks do futuro lá, totalmente, mano, escapando do rolê. É. Mó bad trip o futuro. Uma foda. Fita torta, cara. Então, é muito doido isso, cara. É muito louco. Mas enfim. O Raoni tem coisas a acrescentar. Não, é que eu acho que o Gohan é o personagem que deu errado, assim. Porque, tipo, o Gohan era pra ser o Ubi, tá ligado? Depois que eles matam o Majin Buu, ele fala, tipo, ah, você é muito fera, eu queria que você renascesse um brother da próxima vez. E daí chega esse cara, o Ubi, tá ligado? Uhum. Tipo, Buu ao contrário, tipo, ei, vocês não perceberam? Ele chama o Ubi, tipo, quem que deu esse nome, tá ligado? Que escrotidão, né, cara? E daí o Ubi é, tipo, o cara que o Goku vai treinar pra ser o Goku do amanhã, tá ligado? E o Gohan, ele, tipo, desde o começo ele era pra ser isso, tá ligado? Sim. Ele nasce e fala, tipo, não, esse cara, desde o começo eles falam, nossa, o poder desse moleque é fenomenal. E, tipo, lá no Majin Buu, ele fala, tipo, ah, agora você vai ter esse poder, a gente vai fazer o ritual, você vai ficar super forte e tal. E, tipo, ele tava tão longe de onde ele deveria estar, de, tipo, a mãe dele fica falando que ele tem que estudar, tá ligado? Não. Tipo, o que que eu tô vendo? O que tá acontecendo? Mira, o moleque tem que salvar o mundo, cara. Tipo, mano, ele era pra ser o próximo Goku e não, ele vai ser um cientista. Vai ser um advogado, tá ligado? É, exatamente, sabe? E daí, tipo, putz, vamos inventar um outro cara que daí a gente termina a série falando esse cara vai ser o próximo Goku e pronto, sabe? Tipo, então acho que foi muito, tipo, desde o começo ele fica tentando, não, agora o Gohan que vai ser o lance. Daí tá, o Gohan vai pra Namekusei e tipo, agora o Gohan que vai ser o lance. Não, não vai. Ele apanha dele, tem que esperar o pai dele chegar. O Gohan é o Shun do Dragon Ball, tá ligado? É, cara. Ele tem que esperar o pai dele chegar toda vez. Até quando ele vira o cara mais forte do mundo, ele dá um pau no Buu e daí tipo, ó, mas agora você foi absorvido. Vamos esperar o seu pai chegar de novo, tá ligado? Tipo, mano, como assim? Cara, mas se você quer que esse cara seja o próximo Goku, faz ele virar o próximo Goku. Cara, mas tá toda treta tem que esperar o Goku chegar de novo, cara. É então, isso que é foda, sabe? Tipo, é muito, muito questionários da Jump. Sim. É muito focus group. Tipo, o que acontece se eu tirar o Goku? Ah, não, eu não quero mais saber. É, tipo, se a série for sobre o Bart Simpson, eu não quero mais assistir, tá ligado? E, tipo, é muito. É igual quando eles falam que o Yu Yu Hakusho era pra ter sido um negócio completamente diferente. Aham. Tá, que era pra ser sobre o detetive espiritual. Sim, ele é um cara que ia resolver casos. E daí vira só, tretinha, tipo, tá ligado? D&D, sabe? Agora você tem que ir atrás desses caras. Uh-huh, daí tretas. Daí agora torneio. Daí agora outro torneio. Daí tipo, quê? Tipo, hein, tá ligado? E, detetive, tipo, espiritual, falam, tá ligado? Que mandaram ele, o cara fazer assim por causa do Dragon Ball, tá ligado? A gente precisa do próximo Dragon Ball. E daí, tipo, tá bom, agora a gente vai virar o próximo Dragon Ball. Que tem ideia, todo mundo se transforma e tal. Ele deveria pegar e lançar um mangá diferente, com outro nome, obviamente, de como... levando em consideração essa imagem do que ele queria que fosse o Yu Hakusho, tá ligado? Sobre detetives espirituais, sabe? Tipo, o Yu Hakushin. Agora o filho do Yusuke vai ser o detetive espiritual, tá ligado? Tipo, ele podia. Ia ser um bagulho muito... Ia ser daí ele fez Hunter x Hunter, que é tipo, agora você está no prédio do torneio. cada... Quem vencer sobe pro próximo andar. Mais torneio! Prédio tipo, do torneio. Quanto tempo você ficou sem trabalhar pra inventar o rolê de tipo, mais torneio? Você quer mais lutinha, mano. Mais lutinha, é isso mesmo. Principalmente porque tipo ele tava inventando meio que o One Piece dele. Que ele, tipo, não, tem um mundo inteiro de aventuras que você vai desbravar. Não, vamos pra um prédio brigar lutinha. Com caras, tá ligado? Lutinha porque foda-se então, vocês. Muito foda. E pra mim o Gohan é isso, tá ligado? Tipo, eu queria que esse cara fosse o novo Goku. Não, não, foda-se. Não, não, pau no Mas cu. Se tivesse um novo Goku, o nome dele é Goten, ele vai ser igual o Goku, só que é pequeno. Não, foda-se. Não, o Goten também é outro, pra né? Ele... Tipo, mano... Pra que que ele serviu? Pra nada, tá ligado? Então, isso é verdade. Por mais que o Gohan seja muito foda, o Goten é uma bosta. Não, cara, o Goten, tipo... Ele serviu pra fazer fusão com o Trunks Jr. ali, tá ligado? Que ele vira Super Saiyajin desde pequeno, tá ligado? É, o tipo, moleque é loiro desde os 8 anos. Tipo, o cara nasceu Super Saiyajin. Tipo, que porra é essa, tá ligado? E fora que o Trunks Jr. é uma ridículo. Bosta também. Eu curto o Trunks do futuro, Mad Max ali. O Trunks do futuro é louco, velho. É foda, O Trunks do futuro é bem louco. Mesmo porque o Trunks, ele vira mó playboy no GT ali, tá ligado? Tipo... E o Trunks Jr. é tipo aquele moleque do Game of Thrones que vira rei, tá ligado? É só um moleque pirracento, forte demais pra ser criança, tá ligado? Ai, quem aguenta essa criança? Ele e o Goten, cara. O Goten é outro mala, tá ligado? Então, mas o Goten é meio tipo... Ele é mala... Trunks, o que a gente vai fazer? Tipo, a gente vai fazer xixi ali, vamos lá. Olha a cara dele, trouxa. E daí o Goten fala, isso foi engraçado mesmo. Tipo, mano... Não, e o Trunks vira mó babaca, tipo, você vê o Trunks vindo do futuro e fala assim, porra, da hora, esse personagem vai ser muito louco quando ele crescer. Daí ele cresce e ele é, tipo, um brother com uma bandana. E calças caque. Calça caque. Que, velho, tipo... E cintura alta. De onde foi o mano Mad Max com uma espada nas costas, tá ligado? Você tipo, era truta quando você tinha que lutar pra salvar o mundo, pois tá é, cara. Agora tipo... que você tá de boas, porque salvaram pra você. Agora que, meu, tipo, cresceu com leite com pera, essas porras, virou essa merda, cara. É muito triste o último torneio que encerra o Dragon Ball, que tem o Ubi, que, tipo, tá todo mundo... Tem uns caras... E agora o torneio vai ser o cara gay, que se veste igual Village People. O cara vestido de galinha. Daí tem, tipo, o Vegeta, o Goku, o Ubi e o Majin Buu, tá ligado? Tipo, não é um torneio, tá ligado? Daí, tipo, é um massacre, tá ligado? Os caras Master Forte estão sentados assistindo. Ah, vamos assistir o torneio. Tipo, nossa, foi assim que vocês acabaram, tá ligado? Tipo, que merda. Vocês passaram a vida lutando e vão morrer na cama, falando... Ah, eu te amo. Muito triste. Uau. Isso seria um final bizarro pro Dragon Ball, cara. Então, mas é, né, cara, os outros nem... Foda-se, né, os outros. Se foda, eu nem assisti o GT direito, cara. Eu assisti os primeiros 2 episódios pra ficar profundamente deprimido, tá ligado? Pode crer. Mas enfim, as pessoas mandaram perguntas pertinentes relacionadas ao Dragon Ball aqui. Várias delas, inclusive. Muitas delas, inclusive. E vamos lê-las. Lê-las. Las lerei. Primeira pergunta do senhor Eduardo Mairink. Qual a melhor cena desse fantástico anime chamado Dragão Bola, na opinião dos capitães? Cara... Cena? Genkidama, velho. Genkidama é melhor. No Bakuman tem um... No Bakuman eles estão, tipo, dois caras fazendo mangá e eles estão todos os dias tentando correr a ganhar desse cara que é o gênio do mangá. Ele faz o mangá dele e fica número 1 no questionário da Jump todo dia. Pode crer. E daí tem um dia que eles estão, tipo, não, agora a gente vai ganhar, tá ligado? E daí, tipo, não, vamos deixar pra semana que vem, porque essa semana o cara com certeza vai ser número 1, porque ele fez uma cena em que todos os personagens se juntam pra lutar contra outro cara. Uhum. E é isso que faz, tipo, na Genkidama. Não só, tipo, ele faz aquele rolê de, tipo, se você acredita em fadas, bata palma do Peter Pan, tá ligado? Exato. Como ele, tipo, ele mostra todo mundo que apareceu, tipo, a mina de quando o Goku enfrenta o exército Red Ribbon aparece, tipo, tá ligado? Todo mundo levantando. O número 8, tá todo ligado? Mundo, tipo, sim, com a mão pra cima. Então ele fala, tipo, olha todo o caminho que você percorreu pra chegar até aqui, sim, tá ligado? É pra você fazer essa disso. Bola magnífica de energia e destruir ele, alguém, ele tá ligado? Ele encerra, ele mata o último cara falando, tipo, essa história foi demais, a gente fez mil coisas, você dedicou a sua vida a ler isso. Foi um bom rolê, foi cara. Foi super, alguém Genkidama é definitivamente a melhor cena desse bagulho. Genkidama é lindo, cara. Concordo. Que alguém que levantou concordo. O braço assistindo Genkidama? Alguma vez sim, né? Sim, eventualmente, pelo menos uma vez. Eu vi umas 3 vezes já esse episódio. Sim, algumas cara. Vezes eu fiz. É maravilhoso, cara. Enfim, próxima pergunta. Cauê Fonseca. E aí, Cauê? Quantos dias terrestres equivalem aos 5 minutos em Namekusei? 5 anos, cara. É, cara. 30 anos, sei lá. E isso daria o planeta colado a um gargântua do Nolan? É que é... Então, ele tá falando do Interstellar, só que vocês são dois malas quando foram assistir. Yeah. Né? Mas é... Cara, é tipo isso, viu? É mais ou menos a mesma coisa. É que, meu, eles vão no Interstellar, eles vão tipo pra uma Namekusei, assim, tá ligado? Caralho, sério? É muito doido. Que fita. Que Bruno... Eu não vi também, tô me dando microfone aqui. Eu não vi essa porra desse filme, eu não ligo. Toma eu o não microfone. Gosto do Christopher fala, Nolan. Fala umas coisas, fala umas coisas do microfone. O Rubens Evaldo Filho me mandou assistir, sabia? Sério, cara? O Rubão. Ele falou isso e o filme do Fincher, porque ele foi falando, tipo, você viu? Eu não vi, eu não vou no cinema, foda-se. Tipo, não, você tem que ver, mano. Ele não falou assim, mas ia ser louco. Um grande abraço pro Rubão, maior brother. Você vai ler essa pergunta? Ah, não, né? É o próximo. Peraí. Então, lê essa pergunta. É, uma coisa de cada vez, cara. Calma aí. Próxima pergunta do Bruno Isidro e o Dragon Ball AF. Nossa, traz o Bileski pra responder. Não, tipo, que zoado. A gente tava falando aqui antes de começar, tipo, era o Dragon Ball inventado. Se tem alguma coisa pior que o GT foi o AF, tá ligado? Então... Tipo, primeiro que ele não existiu, então ele definitivamente Exato. É pior, tipo, ele não classifica. Nesse quesito, pelo menos ele é melhor, né, cara? Pelo então, menos cara, ele não existe. Pelo menos ele teve a decência de não existir, tá ligado? Então ele é melhor que o GT, pelo menos ele não existiu. Uhum. E tipo, mano, não, eu acho que o pior não é nem a parte de ter o Goku mexicano grisalho. Uhum. O pior foi ele, Goku. O Nappa Super Saiyajin, tá ligado? Com o bigode loirinho, tipo, tá ligado? O bigode e a sobrancelha loira foda, apenas, tá ligado? Apesar de que mania ser muito louco o Nappa Super Saiyajin, cara, no desenho. Isso é engraçado pra caralho, cara. Mas é o tipo de coisa que é influenciada pelo Dragon Ball GT, que tipo, ele fala, não, agora vocês vão para o mundo dos mortos enfrentar o Cell e o Freeza, que vocês já ganharam faz muito tempo, tipo, tá tem ligado? Tem que enfrentar eles de Mas novo, eles vão, tá tipo, se juntar num Freeza, sei é, lá. Tipo, é tipo o novo desenho que vai sair agora, Dragon Ball, que eles vão trazer o Freeza de volta, de novo, tá ligado? Tipo, sério? Sério, cara. Bosta, o vilão é o Freeza. Parem de mexer no Dragon Ball, para de trazer o Freeza de novo e para de mexer no Dragon Ball. É, tipo, quem liga? Deixa, só lança uns joguinhos e fica de boa, tá ligado? É, só lança os joguinhos. Até os joguinhos também, tá ficando que nem FIFA essa porra. Mas enfim, agora essa próxima pergunta é uma bíblia, não é bem uma pergunta. É. Do Jonas S. Marks. Lá vai. Tudo bem, vou torcer os mamilos cerebrais de vocês. Ai, meus mamilos. No começo da saga de Cell, nos é mostrado que Trunks voltará em uma incrível máquina do tempo para lutar na época de Goku e aprender com ele seus golpes, além de lhe curar e torcer para que o mesmo viajasse com ele para o futuro para derrotar os androides 17 e 18. Posteriormente, aparece o monstro Cell no tempo do Goku vindo da linha temporal de Trunks e estranha o fato de Goku estar vivo. O problema aqui é que temos aqui duas linhas, caralho, na qual a primeira é que todo mundo morre e só sobra o Trunks, e a segunda é em que Trunks volta, já que é explicado que Cell só existe por Trunks ter voltado ao nosso tempo, uma vez que o tempo de Goku e os androides são bons. Adicionalmente, temos surgimento de dois novos robozinhos na pancadaria, que são os números 19 e 20, que são os fatores decisivos para Cell existir no tempo linear do anime. Temos então duas linhas temporais distintas. Pancadaria vai, pancadaria vem e Cell é derrotado no tempo atual. Trunks volta para o futuro e já sabendo que Cell atacaria o enfrenta e o derrota, além de matar os androides sozinho. Então temos aí uma outra linha temporal na qual Cell acaba não voltando em teoria. A pergunta é, Dragon Ball segue o estilo de viagem do tempo linear dimensional na qual a cada nova viagem cria-se uma nova linha do tempo? Ou o DBZ segue o estilo de efeito borboleta e no fim tudo aquilo foi uma cagação de roteiro absurda? E se a resposta foi como será o Goku da terceira dimensão? Caralho! Eles falam que cada um. Cada um, que eu acho que o Kuririn vira pra ele, tipo, por que ele só não volta e mata o cara antes dele aparecer? Por que você não volta? Enfim, ele fala, tipo, mano, por que em vez de voltar aqui pra falar isso pra gente, você não voltou pra destruir os caras antes deles acordarem, tá ligado? E daí ele fala, não, cada vez que eu viajo é uma treta, uma linha do tipo, tempo eu tenho que voltar, se eu voltar eu volto pro meu, que é muito zoado, tá ligado? É, realmente. Porque, tipo, como assim, se ele viaja uma vez e cria outra linha do tempo... Como quando ele voltar, ele vai voltar pra outra linha do tempo, ao invés de voltar, tipo, pra uma terceira? Cara... Tipo, sabe? Não sei, velho. É muito... Essa que é a treta de fazer viagem do tempo. Sim. É sempre uma bosta, tá ligado? É, cara. Sempre dá merda. Sempre tem algum detalhe aí que você cagou, tá ligado? É. Tipo, sempre tem algum problema. Cara, só tem uma viagem no tempo que é pra frente, cara. É só no futuro, cara. Exatamente. É só isso. Trabalhe com isso que já é melhor, assim. Tá sujo, é mais fácil, tá ligado? Só tem uma viagem no tempo que é de volta pro futuro. Então o Goku na terceira dimensão é mexicano. É mexicano. O nome dele é Juan. Roku. Roku. Próxima pergunta, bem menor, graças a Deus. De Augusto Ferrari. Ferrari. Buka, só eu acho o Dragon Ballzinho melhor que o Dragon Ball Z? E por que o Mestre Kame é o melhor personagem da série? Então, ó, eu acho que assim, não é que é melhor, é que ele é bem diferente. É tipo, assim. É tão bom quanto, só que de maneiras diferentes. É que, né? Sabe, eu lembro assim, porque eu lembro claramente da forma como eu via Dragon Ball Z tipo, antes do... Aliás, como eu via Dragon Ball antes do Z, assim. Porque eu lembro que eu assistia justamente, acho que no SBT ou alguma coisa assim. Tava passando, tipo, dublado, todo bonitinho e tudo mais. Mas era, tipo, eram episódios muito específicos. Ah, agora ele pega a esfera número tal. Ou agora ele está indo pegar a esfera número tal. Então ele era, tipo, tinha uma sequência e você falava, beleza, a série vai acabar mais ou menos quando eu tiver no número tal. E aí acabou e fim, assim. Mas no Z não era isso. Era, tipo, outra coisa. Era, tipo, ah... Uma fórmula onde o Goku luta pra sempre, tá ligado? E as esferas são meio que só um detalhe no Z também, né? Tipo, o foco principal era tretas, tá ligado? Exatamente, foi muito mais tretas. Tipo... E o Z tinha uma história, o Dragon Ballzinho tinha uma história, tá ligado? E fora que o Dragon Ballzinho tipo, é muito mais comédia também, tá ligado? O Z ele é muito mais dramático nesse sentido. Ele tem os seus aspectos de comédia também, mas ele é bem mais dramático que o Dragon Ballzinho. Tipo, por isso que eu acho que eles são totalmente diferentes. Ambos são bons pra caralho, mas são bem diferentes um do outro, tá ligado? É um pouco difícil comparar uma coisa, pelo menos pra mim, assim, tá ligado? Acho que o Z, ele se explica muito. O Z, ele toma uma posição de, tipo, não, agora a gente vai ter tretas e o papel deles é salvar o mundo das tretas. E as tretas são muito, tipo, elas têm valores muito específicos. Tipo, ele lida com táticas de, tipo, não, esse cara, ele se regenera, então você precisa fazer tal coisa, e esse cara, ele, tipo, vira fumaça e volta. No Z, ele abraça totalmente o mangá tretinha, tá ligado? Tipo, então, mas no começo, ele também é o primeiro Dragon Ball, que no mangá ele é um só, tá ligado? No anime que eles dividem, mas o primeiro Dragon Ball, ele também é só treta, só que ele é muito mais pra ser engraçado. Isso é verdade. Então, tipo, o negócio é, a gente vai atrás das esferas do dragão 78 vezes... Mas todos são, tipo, e daí a gente vai ter uma treta em algum lugar. Sim. E daí 18 tretas. Tanto que, tipo, depois do... Eles juntam as esferas da primeira vez e terminam no Repilaf. O Repilaf junta as esferas, prende eles. O Goku olha pra lua, estoura o castelo. E o Long vai atrás, pede a calcinha, tá. Sim. Daí leva um ano pros bagulho aparecer de novo. O que você vai fazer agora? Agora eu vou treinar com o Mestre Kami. Daí ele treina com o Mestre Kami e tal, conhece o Kuririn. Depois ele vai procurar, ele vai atrás só pra procurar a número 4, que é a do vô dele, tá ligado? E daí, tipo, tem várias tretas que ele vai brigar pra isso, daí um dia eles vão pro torneio. Então, tipo, ele entra numa vibe de treta meio rápido. Sim, sim. Tanto que o negócio é, tipo, é a aventura desse cara procurando coisas enquanto ele bate em gente, porque ele é inexplicavelmente forte, tá ligado? Então todas as tretas, tipo, tem a treta que ele vai procurar a velha vidente. Daí a velha vidente tem, sei lá, a velha vidente tem uma esfera do dragão, não lembro qual que é da velha vidente. Mas pra falar com a velha vidente, você tem que enfrentar, tipo, os heróis da velha vidente. Que são, tipo, um boxeador que é um vampiro, um cara que é invisível. E daí, tipo, eles, sei lá, eu acho que o vampiro eles ganham com um alho. Daí o cara invisível eles ganham que, tipo, acho que o Yantia tá lutando. E daí alguém abaixa a blusa da Buma e daí ele sangra pelo nariz e o sangue cai em cima do homem invisível. Daí ele consegue ver ele e bate nele. E daí tem um cara que ele é tipo um capeta, tá ligado? E enfrentam ele no banheiro do diabo, que é um lugar fechado com o chão todo de lava e em cima tem duas estátuas de dois diabos sentados na privada com a língua esticada. E eles não estavam em cima das línguas, tá ligado? Caralho, cara. E daí a treta é tipo, agora esse diabo é o cara muito forte, ele tem um tridente, não sei o quê. E daí a treta acaba, tipo, o Goku bate na cabeça dele, ele faz uma careta e morre, tá ligado? Tipo, é assim que acaba a treta. Então ele é de tretas desde o começo, mas ele é muito de tipo, não, vai ser engraçado. Tipo, não são tretas dramáticas no Z, é totalmente treta dramática, tanto que cada... É, daí é tipo, agora você tem que salvar o mundo, não é? Tipo, você vai conseguir ganhar ou não. Sim, tá, sim, sim. Você tem que ganhar. Mas... E sim, o Mestre Kami é um dos melhores personagens da série de longe, cara. Nossa, ele é... sim. Ele é foda. Mas acho que, tipo, o negócio de Dragon Ball, eles realmente são diferentes um do outro. Sim, tá ligado? Pra caralho. Mas eu acho genial que tenham feito a distinção. Sim, sim. Entre o primeiro e o Z, porque a partir do Raditz é exatamente aquele ali, tá ligado? Ele já é de tretas desde quando tem Shinhan aparece. É, sim, tipo, sim. Terceiro torneio, sei lá. E daí, tipo, mas depois do Piccolo, é tipo, não, agora o bagulho vai ser muita treta agora toda é treta hora, tá ligado? Forever, e daí, não, vamos dividir isso em outra coisa. Total. E, bom, próxima pergunta, Diogo Barbieri. Quem é mais musa, Buma ou Kuririn? Kuririn. Kuririn, velho. Kuririn. Tipo, essa é a resposta que você queria, né? Pode falar. Maninho sem nariz, velho, isso aí. Aliás, Voltando no rolê das tretas eram resolvidas por comédia, tipo, tem uma treta do Kuririn que ele enfrenta um cara que é fedido. E daí o Kuririn não consegue lutar e fica apanhando porque o cara é muito fedido. E daí o Goku fala, mas Kuririn, você não tem nariz. Ele fala, ah, é mesmo. E daí bate no cara. E assim que essa é a resolução, esse é o terceiro ato da luta, que tá ligado? Tipo, como assim? Nossa, eu esqueci que eu não respiro, tá ligado? É, então, tipo... Tem umas piadas dessas do Patrick no Bob Esponja também. Tipo, mas você não tem na lista. Ah, é mesmo. Por isso que eu não sinto quanto eu sou fedido. Conexão Bob Esponja e Dragon Ball. Tá aí, né? Próxima pergunta, senhor Diogo. Lembrando que o Goku e o Bob Esponja são narrados no Brasil pela mesma pessoa. É mesmo? É. Pega essa. Caralho, cara. Tá aí, né? Louco. Fazer um outro episódio só traçando paralelos entre Bob Esponja e Dragon Ball, tá ligado? É. E um fantástico mundo de Bob. É. Próxima pergunta, senhor Diogo Tamashiro, Arroy Bucas. Arroy, qual jogo do Dragon Ball vocês mais gostaram e qual vocês mais odiaram? Dragon Ball Budokai 2. Cara, eu não lembro especificamente qual, cara. Sei lá. O Budokai 2, ele ia até o céu, daí tinha todo... Até o céu não, ia até o Majin Buu, daí tinha todas as tretas. Pode crer. É que não lembro... Tipo um projeto de Naruto, assim. Tem muitos personagens. Pode crer. É que são tantos Budokais e tantos Tenkaichi Budokais que tipo... Eu não lembro. Mas o que eu menos gosto é aquele do Super Nintendo que a gente falou no começo. É, né? Cara, ele mencionou ali expectativas boas pra esse Xenoverse, que é um novo que vai sair. Eu joguei e é bem louco, cara. É muito da hora, cara. Ele é tipo, eles pegaram o último que foi ok, assim, mas tipo, tinha uns problemas e eles deram uma melhorada, assim. E tipo, tá divertido, louco, cara, louco. De jogar em brother, assim. Chama os brother, dá uma jogada divertido louco. Mesmo, de verdade. Que da hora. É, eu acho que eu tô com boas expectativas. Comprem agora! Ah! Próxima pergunta, Diego Freitas. Fala, galerinha dessa Max Rebirosca. Se vocês fossem uma Dragon Ball, qual número seriam e por quê? 6? Seria o número 2 porque eu gosto do número 2. Eu sou 6 porque eu gosto do número 6. Eu sou, sei lá, falo 4 porque é a do Goku. É isso aí. Pronto. Outra. Resposta dos fãs. Yeah, e outra pergunta do mesmo cara. Outra, Dragon Ball da Terra ou Dinâmico Sei? Qual o mais foda? O da Terra. Da Terra, cara, porque... O tipo... da Terra ressuscita 1000 pessoas ao mesmo tempo, mano. Também, e fora que também o dragão da Terra é muito mais da hora, né? É, o outro é só idiota. É tipo um brother gigante. O Dragão Dinâmico Z é muito projeto de tudo que foi feito no GT, tá ligado? Cara, tipo... músculos, espinhos, coisas, não, é bizarro, todos são dragões. É tipo um Namek gigantesco com um rabo, tá ligado? É, tipo, bem escroto, não curte não. É o maior trapézio Dinâmico Z. Realmente, cara, tá aí. Próxima pergunta aí, Visaguiar. Se vocês fossem um personagem de Dragon Ball, que poder vocês usariam? Taioken. Taioken é o melhor poder. É tipo um flash pros caras ficarem cegos. E daí você sai correndo. É o melhor poder. É da época que, tipo, você resolvia a treta com táticas, tá ligado? É, tipo, realmente. Nossa, não posso fazer nada. Vou fazer um flash e daí eu saio correndo. Tipo, muito foda. Eu queria ou voar daquele jeito, tipo, effortlessly, sabe? Tipo, assim, tipo, sem esforço algum. Ele só, tipo, eu só estou voando agora. Tipo, vou embora, falou. Tipo, isso. Foda-se. Ou aquele teletransporte. O teleporte é louco, aquele cara. Aquele teleporte é louco, muito cara. Louco. Tipo, aí ele desaparece. Aquele assim. Teleporte é muito louco, cara. Aquele é muito foda. É, eu curto teleporte também, cara. Pega o negócio de voar, tipo, se você for ver quando o Goku morreu a primeira vez, que ele tem que andar o caminho da serpente até o planeta do Senhor Kaioken. Leva 9 meses só para chegar, né? Ele, tipo, ele vai, não, eu vou voando. E daí, tipo, a próxima cena ele, tipo, nossa, isso cansa muito. Daí ele vai correndo, tipo, mano, sério? Voar cansa que mais isso, que correr, tá quando ligado? Quando que isso deixou de ser assim e virou só, tipo, ah, não, sussa, vou voar. Não, eu acho muito engraçado que depois, tipo, 2, 3 vezes que ele vai naquela porra, é que nem ir pra padaria, tá ligado? É, ele vai rapidão, tipo... Leva 9 meses, ah, quem liga? Leva 2 horas, é nóis. Próxima e última pergunta de Dragon Ball, Murilo Blazek. Olá, feras, olá, fera. A larica do Goku é proporcional ao seu ki? Sim. Se não maior. Se não maior. Cara, e pior que eles fazem isso de propósito, porque é tipo, aí garotada, come aí. Come aí, exatamente, pra você tipo, ficar forte nesse alimenta. Personagem principal exatamente, favorito, tá ligado? Exatamente, tipo, é bem tanto que todos eles comem pra caralho, Naruto, tá ligado? Tipo, é, você que falou, você né, que então. Me falou essa teoria, é verdade mesmo. Eu tinha pensado, acho que é isso, tá ligado? Também, né? Então. Deve ser alguma coisa. Ô, molecada, qual é? Comam aí, galera. É importante se alimentar. Na verdade, é muito a treta de japonês. Eu lembro do episódio de Evangelion, que, tipo, quando o Shinji faz alguma coisa da hora, tipo, se você conseguir, eu te levo pra comer carne. É, então. Eu lembro que eu assisti aquilo, o quê? Tipo, que é isso? Carne, prêmio, tá quando você, tipo, salva o mundo, tá ligado? Você ganha carne, tá ligado? E daí, no final do episódio, eu, tipo, ah, tudo bem, eu vou levar vocês mesmo assim. E daí, eles estão maior felizão, assim, comendo carne. Tipo, uou, a que ponto chegamos? Mas aqui é um futuro pós-apocalipse. Talvez carne seja escassa, tá ligado? É, não é tão pós-apocalipse, porque eles vão pra escola, sabe? Tipo, é bom, isso é verdade. Isso que é foda do Evangelion, tipo, qual história você quer contar? Que nível de pós-apocalipse é esse, tá ligado? Qual que é, vai, vamos ser sinceros aqui. Xinge budão. E é isso, acabou-se as perguntas de Dragon Ball. Acabou. Temos mais daqui a pouquinho. E é isso, esse foi o nosso papo sobre bolas de dragões. E mó legal, saudades da Dragon Ball. Cara, saudades Dragon Ball. SDDS Dragon Ball, cara. Então, assim, já você que curte um One Piece e tudo mais, tem essa mesma vibe, assim, de acompanhar e seguir os heróis nessa grande aventura, assim? Como assim? Desvendando as esferas do dragão. Desvendando as esferas do dragão. Ah, não. Ele tem muito que é de um negócio de, tipo, ele trabalha com o sistema de a gente vai fazer uma coisa nessa ilha e, tipo, é como se fosse, essa é a ilha do Frieza, aquela é a ilha do céu, e, tipo, só que todo rolê é uma ilha, tá ligado? Pode então, ele tem um sistema muito básico de, tipo, não, a gente vai dessa ilha pra outra, na próxima vai acontecer alguma outra coisa, tá ligado? Então, ele tem essa coisa também de vou explorar o mundo, mas de um jeito muito menos... Dragon Ball, ele ainda se esforçava pra falar, tipo, não, vamos pra outro planeta. Ó, tem uma treta aqui. É que, tipo, do jeito que, eles voam, tipo, explorar o mundo ficou meio banal, tá ligado? Tipo, você vai de um ponto pro outro em 2 segundos ali, tá ligado? Mas e é uma série que começou exatamente com isso, de um jeito muito analógico, sabe? Eu estou... É uma mina... atravessando o mundo procurando um bagulho com o radar, tá ligado? Sim, sim. E ela ia de moto. Não. E no One Piece é muito tipo... Não, o rolê é esse. O rolê a gente vai entrar no bagulho e sair viajando, tá ligado? Uhum. Mas é, o Oda é muito maluco do Dragon Ball, tá ligado? Tem linhas de brinquedos dos dois personagens, dos personagens das duas séries juntos. É mesmo, cara? É, um vestindo roupa do outro. É muito louco. Eu lembro louco. Que eu vi uma pintura que o Toriyama fez do... Do Goku vestido de Naruto, em cima do sapão, e o cara do Naruto fez do Goku do Naruto vestido de Goku em cima do dragão, tá ligado? Achei bem louco. Então tem um do Oda que é o Goku em cima da nuvem, e daí o Goku é magrelo e... Pode crer. E olhudo, igual o Luffy. Pode crer. Mas é, tipo... Eu acho que tudo que o Dragon Ball fez, o Oda colocou de, tipo, a gente vai ter todos esses personagens, eles são todos muito diferentes, eles tretam entre si também, tipo, um não gosta do outro, o caralho, e todos são coloridos, todos têm golpes com nomes, e, tipo, tem uma parte que eles até têm poder de luta, assim, tá ligado? É, o One Piece e o Naruto são bem a prole, né, do Dragon Ball, tá ligado? São tipo... os que falaram, tipo, não, esse é o rolê. A gente vai continuar igual. Essa fita que nem você fez, tá ligado? Tipo... É bem louco mesmo. E não são tão próximos quanto o Yu Hakusho, tá ligado? É. Então é realmente, tipo, deu um tempo até... Não, esse daqui vai ser... Essa vai ser a treta. É, não, tanto que... Principalmente que tem um intervalo de Pokémon no meio que, tipo... Nossa, qual vai ser agora? É, tipo... Né? Classificar coisas sem fim ou tretas de um cara só, tá ligado? Sim. E daí... Fizeram One Piece e é tipo, não, o rolê é Dragon Ball mesmo. Isso é o que vende, é o que dá certo. É, e aí o Naruto acabou, né? Agora vamos ver qual que vai chegar depois, porque falta o One Piece acabar também, né? Deus sabe quando. Que será que vai ser o próximo Dragon Ball do rolê, né? Essa é uma boa pergunta. Não. Eu queria saber. Eu não sei se vou ter idade, eu não sei se vai ser tipo o filme do Mortal Kombat no meu futuro, assim. Que eu vou olhar e falar, nossa, que bosta, tipo Beyblade, tá ligado? Sim. Eu gosto de saber que, tipo, eu gosto muito de One Piece, mas é o mangá que bateu, tipo, 1 trilhão de recordes de coisa mais vendida na história do Japão, assim, tá ligado? Sim. Então eu falo, ufa, pelo menos esse é o que realmente. Se eu gostasse muito de Beyblade, eu ia ficar meio preocupado, mas é que tem um lance, sabe? Também, tipo, One Piece e Naruto, o lance é que, tipo, eles conseguiram elaborar em cima do rolê do Dragon Ball nesse sentido. Tipo, eles conseguiram. Tudo bem que as histórias, no final das contas, eles envolvem... Beleza, vamos pra lá e bater nesse cara, tá ligado? É, no mas, fim das contas é... No final das contas é isso, mas eles conseguiram... Que é o formato, tá ligado? Sim, exatamente, mas eles conseguiram, tipo, elaborar histórias um pouco mais ricas, digamos, dentro desse padrão de tretas. É. Talvez o próximo Dragon Ball depois do One Piece do Naruto seja isso, até mais evoluído, tá ligado? Siga a base do Naruto e do One Piece e cria alguma coisa um pouco mais... mais sofisticada. É, exatamente, com uma história um pouco mais decente, que vai um pouco além de vamos ali bater naquele cara, tá ligado? Mas é, tipo, a história e qual é a do personagem, qual é a do mundo que você tá querendo, tipo, qual, o que que ele quer e do que eu tô indo atrás é sempre o que importa, tá ligado? Sim. É o motivo pelo qual eu nunca tenho um mangá do Street Fighter, tá ligado? Sim, sim. Que fala, ô, esse é um novo fenômeno. Sim. Por que não, tá ligado? Tipo, vocês estão encaixando um negócio que na minha cabeça era de outro jeito, porque eu conheço eles de outro lugar. Tá, não faz sentido desde nunca Street Fighter, tá ligado? Tipo, nenhum deles tem um motivo. Tipo, vamos tretar. Não dá pra você colocar aquilo numa história. Então, tipo, a história tem sempre que ser o principal. Né? Não, sim, sim. Fazer isso ser uma história que faça sentido e seja interessante. Total. E é isso, Dragon Balls. Acabam por aqui. E vamos... Foi da hora, hein? Foi bem louco esse papo saudosista. Falem de Dragon Ball aí nos comentários do podcast, porque falem das suas lembranças, quais são os momentos favoritos de vocês, que é divers, a gente quer saber também. Exato, é mó legal. E, bom, vamos pra mais uma pausinha simbólica aqui, desvendar as esferas do dragão. E daqui a pouco estamos de volta, porque estou sentindo o cheiro de fritura. Já voltamos. Voltamos! Agora com o momento mais crocante. Da nossa transmissão. Pode crer. Cheio de cremosidade e delícia e maravilhosidade. Ai, que pra quem não adivinhou até agora, é o momento de perguntas. Perguntas! E respostas! Eu sou de Santos! Uhul! Yeah! Uhul! Louco! E agora eu vou emular uma multidão de gente que está animada com a sessão de perguntas. Uhul! Yeah! Yeah! E eles têm vozes diferentes. Enfim, vamos começar essa putaria. Nessa. Primeira pergunta de senhor Daniel Duarte. Qual o Zelda favorito da galera do mar? Ocarina of Time pra mim. Aquele que você anda de trem. É o Zelda, como que chama? The Spirit Tracks. É um que você tem que ficar andando de trem pro DS. Pode crer. Não, eu nunca joguei nenhum Zelda direito. Eu acho que Falcão é o Ocarina of Time também, né? Eu acho que é o Ocarina of Time, sim. Aquele da Cindy Lauper. Que? Caralho, o Raoni é impressionante. Que cara. Zeldas você jogou, Raoni? Você comprou um CD de quem mesmo quando você comprou do Google Dolls. Zelda? É, não é do Google Dolls, gente. É do City of Angels, cara. É o Soundtrack. É a trilha sonora. É a trilha sonora do Cidade dos Anjos. Um filme com o Nicolas Cage e a Meg Ryan, cara. Ah, Deus. Totalmente confundível com Cindy Lauper. Caralho, cara. É, e tipo, e aí esse Lauper. Jogo me lembra. E aí essa trilha sonora, por alguma razão, me Google Dolls, muito... Google Dolls te lembra. É o Ocarina of Time. É ridículo, mas é verdade. Que horrível. Para entender, vise o capítulo, sei lá, 23. Não sei quando foi que a gente falou disso. A gente vai relembrar, a gente avisa pra vocês, cara. Que Focão conta a história emocionante dele de como Google Dolls e Zelda ocupam o mesmo lugar no cérebro dele, tá ligado? Mas, eu gosto muito daquele... A Link to the Past. Eu gosto do pode Link to the Past. Pode Esse é muito legal, cara. Esse também é muito, muito legal. É bem legal mesmo. Também. Eu gosto daquela que tem os quatro links. Manja. Sim. Four Swords. Isso. Four Swords. É. Os quatro Zeldas, meu. Os quatro Zeldas. Pobre Link, cara. Pobre Rink. Rinko. Legend of Zerudo. Zerudo. Zerudo. Cadê o Musa pra esculachar a gente? Pô. Seus A gente só zoa japonês porque o moço não tá aqui, tá ligado? Exato. Senão ele estaria dando um corretivo na gente. Com varas de bambu. Né? Próxima pergunta, Eduardo Mayrink. De novo, mas que perguntão, hein? Uh-huh. Essa é pro Raoni. Raoni, quero assistir One Piece, mas me falta coragem para encarar os quase 700 episódios. Qual o melhor jeito de assistir essa cacetada de orientalidade? Do começo. Boa. Não tem, tipo, eu ouço isso de todo mundo, tipo, é um bagulho gigante, mas se você quiser, é tipo Jojo, tá ligado? Se você quiser saber porque as pessoas gostam tanto, você tem que enfrentar, tipo, o calhamaço de material, tá ligado? Não tem, não tem outro jeito, tá ligado? E a menos que faça um compilado, tipo, do Dragon Ball, assim. Né? E ele tem outra pergunta também. Lembrei de outra pergunta agora. Uau, tive a impressão de ouvir em alguma edição que o Falcão usa Mac. E eu também uso. Então eu pergunto, como você faz para utilizar os games no Mac? Os games, cara. Games. Então, os games no Mac, eu tenho bastante Steam. E tem muita coisa pra Mac já no Steam, assim. Uhum. Tipo, bastante coisa no Mac. Tem bastante coisa. E quando não tem, eu uso Windows. Ah, tá aí. Dá pra instalar o Windows no seu Mac, dependendo do seu Mac, dá pra instalar o Windows. E aí você usa pra só joguinhos, assim. Eu tenho um Mac aqui que eu uso pra isso. Só. Toma essa dúvidas. Pois é. Próxima pergunta, Rafael Ferreira da Silva. Qual história vocês gostariam de ver desenhada pelo vovó Toriyama? Ele é uma vovó agora. Vovó. Não sei. Eu não sei Toriyama. Que história. Que história, cara? O que você acha, Rony? Yu Yu Hakusho. Desenhado pelo Toriyama. Imagina The Wire desenhado por Akira Toriyama. The Wire. Isso ia ser engraçado pra caralho. Ia ser louco. Ia ter uma quantidade absurda de calcinha, certeza. Cara. Ah, eu queria que Tron fosse desenhado pelo Akira Toriyama. E daí ia ser tretas de verdade. Sim. Ao invés de, essa sociedade está em colapso. É um videogame, vocês estão dentro do videogame. Por que vocês estão falando disso, tá ligado? Né? Vamos pegar o trem que vai para a torre de... Nossa senhora! Foda-se! Cadê as tretas? Né? E, emendando, also, dissertem sobre o chorume do cientista que pousou em um fucking asteroide, mas a única coisa que importava era a camisa que ele estava usando. Desculpe pela falta de uma pergunta sem noção, estou sem criatividade hoje, mas 3 foi pontinhos. Foi a interpretação mais triste da música do David Bowie de todos os tempos, tá ligado? É, ele tipo, é tipo o Major Tom, tá ligado? Ah, é verdade. E é tipo, o rolê é tipo, o cara pousou na lua, agora ele é um master garoto propaganda, vamos fazer ele anunciar nossas camisas. Tipo, não, ei, que camisa você está usando? Né. Ah, cara, eu acho que tipo, mano, ele pousou um fucking asteroide, cara, foquem nisso. Mas o lance todo só é, que eles estavam falando, tipo, realmente uma coisa não desmerece a outra, né, cara? É, tipo, claramente. E estavam tentando fazer isso, assim, não importa se você... Isso eu achei engraçado, eles falaram, tem um... artigo, acho que do Verge ou do Polygon, sei lá, acho que é do Verge, falando sobre, não importa se você pousou no asteroide, a sua camiseta é sexista e blá blá blá, tipo, peraí. Mano, importa verdade... sim, cara. Então, tipo... na verdade importa, porque se ele fosse um Zé qualquer, você não estaria falando. Exato, e não teria feito um post sobre ele. Então, em primeiro lugar, isso é um erro factual. Importa que ele pousou e é por isso que você está incomodada. E assim, eu entendo qual que é o incômodo. Tipo, é fácil de entender. Tipo, nessa idade crítica que a gente está, é fácil de entender e tudo mais. Eles poderiam ter um pouco mais de bom gosto. Alguém poderia dar um toque pro brother e falar, troca de camisa, assim, tipo, não é por nada, não. Você vai falar na televisão, bota uma camisa bonita. Não, não, não, assim, tipo... É porque a camisa era muito feia mesmo, né? Era cafona pra caralho. Era cafona pra caralho, tá ligado? Por que ele tem essa camisa, sabe? Tipo, a camisa que você compra na galeria, tá ligado? Tipo aquelas camisas que tem foguinho embaixo, tá ligado? Ele pode se expressar do jeito que quiser, não tem problema. Só, tipo, veste uma camisa mais... neutra, sabe? Tipo, não tem um problema, tem sabe? Tem tanta camisa bonita por aí, compra uma legal. Exato, compra tipo, de padrão da hora ali, entendeu? Eu acho que as mesmas pessoas... Eu ia ficar incomodado até se tivesse escrito aqueles... Sabe aquelas camisetas de lojinha turística? FBI, Female Body Inspector. Sim, Federal Boob Inspector. Salva gatas, sabe? Tipo, é a mesma coisa, assim, tipo... Tipo, só troca sua camiseta, entendeu? Era a única coisa, assim. Mas não precisa fazer um rebuliço tão grande. É lógico, tipo, é uma camiseta escrota. É meio escrota mesmo. Ele poderia ter trocado? Podia. Podia, mas... Mas, tipo... Mas, sabe... Tipo, mas não desmerece... Uma coisa não desmerece o cara pousou uma nave ali também, tá ligado? Tipo, sabe... Né? Enfim. Enfim. Próxima pergunta. Caio Favero. Favero. Estava aqui fuçando no meu Steam e reparei nas mais de 340 horas de Skyrim em registro e resolvi instalar novamente. O quê? I know that feel, bro. Aí vem a dúvida. Existe limite para o quanto do Skyrim alguém deve jogar? Sim, 10 minutos, cara. Daí você desliga e joga o jogo pela janela, porque esse jogo é um saco, velho. É tipo quando perguntaram pro Bob Dylan, tipo, você se importa com as coisas que você canta? Ele fala, tipo, você perguntaria isso pros Beatles? Essa pergunta é, tipo, você perguntaria isso sobre Minecraft? Se um jogo te deixa jogar 340 horas, joga, tipo, 500, tá ligado? Tipo, ele foi feito pra isso. Joga o bagulho, você tá gostando, tipo... Nossa, cara, vai lá, não que eu indique principalmente Skyrim. Nossa, mas... senhora, mano. Mas enfim, né? Tá aí. Ó. Não existe limite. Respostas diplomáticas com Raoni Marx. É. Joga aí, seu idiota! Próxima pergunta, que também é uma Bíblia parte 2 aqui, dessa vez do senhor André Vasconcelos. Fala, Bucas, falo. Eu estudei quadrinização em mangá alguns anos atrás, para ser mais exato, eu parei em 2005, e desde então tive cada vez menos contato com o estilo. Recentemente retornei a ler algumas coisas mais atuais e percebi algo bem interessante. O traço ou o estilo dos desenhos estão mudando. Rostos mais limpos, olhos maiores e menos brilhantes e outras coisas que eu não consigo explicar no momento. Por isso pus essa imagem. Ele postou a imagem aqui. Vocês estão vendo a imagem? Olha, toma aqui a imagem. Vocês estão vendo? Essa é a pergunta de quem não conhece o formato. Exato. Os bucas que acompanham perceberam essa mudança na arte? Gostaram? Eu, da minha parte, continuo gostando. Porém, achei o estilo atual um pouquinho menos carismático. Um abraço para todos os lords bucaneiros. Cara, é que o grande lance de mangá é que, tipo... As coisas, obviamente, foram mudando ali, tá ligado? Mas é que eu acho que não tem um estilo definido específico de mangá, assim. Tipo, você vai vendo mangás diferentes de... Tipo, é tudo... De autores diferentes, é tudo mangá, só que tudo tem um estilo diferente, tá ligado? Você vai comparar o estilo, sei lá, do cara que desenhou o Naruto com One Piece, com Dragon Ball, com Yu Hakusho, com... Tipo, são todos mangás, mas, tipo, todos eles têm um estilo, algumas características diferentes, tá ligado? Tipo... Mas é que faz sentido o que ele tá falando. Sim, tipo, sim, uma evolução. A maior prova é o Sailor Moon novo que não parece com o velho, tá ligado? Ah, isso é verdade. Tipo, ali dá pra ver, é a mesma coisa, eles desenharam e é de outro jeito. Sim, sim, não, rolou uma mudança. Mas eu acho cafona os velhos. Não, eu acho cafona. Tipo, uns olhos tortos, gigantes, uns cabelos horríveis. E as bocas mal localizadas na cabeça. Bocas mal localizadas, umas bochechas de cachumba, sei lá. É, não, eu gosto do jeito que o rumo tá tomando agora. Uma coisa que eu tava reparando, inclusive, lendo os mangás mais recentes do Naruto, é que, tipo, eles estão, de um certo modo, obviamente, não todos os mangás, mas eles estão misturando, assim, um pouco do traço de mangá com um leve quê de realismo, assim, tá ligado? Tipo, e isso tá ficando bem interessante, cara. Isso tá ficando bem, bem legal. Eu tô curtindo, assim, o jeito que as coisas estão caminhando, saca? Uhum. Me gusta. Próxima pergunta. Senhor William Jefferson Cardoso. Alô, Bucas. Alô. Alô. Pergunta pro senhor Raoni Marx. Cara, como foi estar ao lado do mito, a lenda, o grande RX-78 Gundam durante sua viagem ao Japão? Foi louco. É muito hipnótico. A Heloísa virou pra mim, tipo, você não quer ir embora, né? E eu tava, tipo, tirando mais fotos de um ângulo que eu já tinha tirado foto 18 vezes. É muito da hora, é muito da hora. Deve ser louco. É, tipo, lugares pra ir de verdade, assim. É muito da hora. Então, é a oitava maravilha do mundo. É a primeira maravilha do mundo. Ele desbancou a melhor outras, maravilha do mundo. É a melhor maravilha de todas. Próxima pergunta, do enigmático X-Water Closet. Water Closet. Queijo ou bacon? Qual o melhor? Aliás, ele fez uma observação. Sim, o nome dele é... Que a gente falou na última vez que o nome dele era... Ezau. Ezau, eu acho. Ezau. Ezau, é. Ezau. Mas eu continuo falando X-Water Closet. X-Water Closet. X-Water Closet. Queijo ou bacon? Qual o melhor? Cara, não tem o melhor porque eles dois são iguais, cara. Porém, bacon só tem um queijo, tem vários. É, isso é verdade. Mas queijo... É o bacon vegetariano. Acho que o bacon vegetariano é o bacon vegetariano hoje em dia, infelizmente. Whatever. Não devia, mas acho que é. Exato. Próxima pergunta. Felipe Brasiliano. Qual fase ou episódio do desenho ou mangá vocês guardam com mais carinho? Cara, Yu Hakusho, velho. É mesmo? Eu gosto bastante, cara. Do desenho, não do mangá. Oi? De qual parte? Não, ele perguntou fase ou episódio do... é verdade. Eu gosto do torneio do Inferno. Do Toguro? É, esse torneio é do caralho, cara. Aquele último torneio é uma bosta, cara, mas esse primeiro torneio é épico, cara. É bem louco. Eu gosto, sei lá, algum pedaço do One Piece. De qualquer um. São muitos pedaços pra poder lembrar. E você, Falcone? Cara, tem um episódio do Evangelion que eu acho muito divertido, que é aquele que eles têm que se na verdade, eu acho que são dois episódios. Eles têm que se sincronizar, tá ligado? Porque eles têm que atacar ao mesmo tempo e tudo mais e tal. É, esse é muito foda. Esse é muito foda, ainda mais porque a luta toda, ela é tipo... A luta começa de um jeito muito foda, foi editada de um jeito muito foda. Que eles só estão dançando numa música mó dramática, assim, e aí de repente começa a luta dentro do ritmo da música. É verdade. E só, tipo, sem o barulho da luta, sem tipo os efeitos. É só com a música bombando Sim. em cima e acaba a luta. E é isso. Tipo, é, esse episódio é bem louco. É muito foda. É muito foda esse episódio. Foi feito pra não aparecer no mangá, assim, né? Tipo, isso vai ser ótimo quando eu animar, tá ligado? Exato. Quando tiver som. Bem isso, exatamente. Esse é muito foda. Tipo, mandaram muito bem. É, um episódio bem louco mesmo. Isso é uma coisa que eu acho muito foda no Evangelion, que ele, tipo, ele tem picos de coisas legais em aspectos diferentes, tá ligado? Tipo, agora ele vai ser muito legal sobre a coisa pós-apocalíptica, agora ele vai ser muito legal sobre tratar da vida de uma criança, agora ele vai ser muito legal sobre tretas de robô gigante, tá ligado? É verdade, é bem verdade. Ele não tem, tipo, isso que eu acho muito foda, o One Piece dá certo porque ele distribui todos os elementos o tempo inteiro, tá ligado? Uhum, ele dá certo em todos os campos, se ele tivesse, tipo, um hexagrama de stat do One Piece, ele estaria, tipo, nivelado o tempo todo. E o Evangelho, ele vai pra, tipo, picos de algum lugar. Então você tem momentos muito bons dele. Sim, sim. Isso é verdade. E momentos muito ruins, tá ligado? Que você fala, tipo, ah, é muito da hora aquele dia, mas, putz, o resto é filha da puta. Mas eu quero bater no Shinji, tá ligado? É, mas eu odeio o Shinji. Próxima pergunta. Fulvio Long. Ahoy, velhos lobos do mar. A produção de episódios está frenética, hein? Assim vamos querer os programas diários da Max Rebel. Eu pagaria $1 por isso. Hashtag I'll Robocop. Pay $1 for that. Hashtag Robocop. Ah, não, é I'd buy that for I'd a dollar. That for a dollar. I'd buy that for a dollar. I'd buy that for a dollar. Exatamente. E daí o guardinha fica. É tipo zorra total de Chicago, total, tá ligado? Vale a pena perder a saúde para o palhaço capitalista e pegar todos os bonequinhos do mar e sua turminha? É. Vale a pena perder a saúde para o palhaço capitalista e pagar o que você tem por alguma coisa que você queira, tipo, não importa se é isso, se é outro rolê, tipo, você vai acabar cedendo, sabe? É assim que funciona o mundo. Exato. Eles vão achar alguma coisa, eles vão raptar o seu coração pelo dinheiro. Vão roubar sua alma. E muito ruim, risadas escandalosas em Capalock pra vocês. Roa, roa, roa. Muito obrigado. Ah, olha só, uma terceira bíblia. Olha, do nosso nome esquisito favorito depois formato de X-Force. Formato estrangeiro. Senhor formato obsceno. Uhul, olá, uhul. Marujos. Tudo firme feito gelatina, é? Em detrimento do pedido de nosso querido da voz aveludada, Daniel, eu vou explicar meu nome. Quando eu tinha uns 8 anos, eu fui na casa de um amigo. Seu pai me perguntou se eu estava com fome e respondi que não. Insistindo, ele disse que tinha frutas e ofereceu uma banana para comer, mas no alto da minha insanidade e inocência infantil, eu respondi que não comia banana, porque banana tinha um formato obsceno. Daí pegou o apelido e evoluiu para tudo que era formato. Quando passei a curtir anime, virei formato japonês. Quando fiz curso de inglês, virei formato estrangeiro. Quando fui pra praia e me bronzei, virei formato peruano. Peruano, tipo, formato racista. Nossa, é, porque não podia ser formato praieiro? É. Daí veio esse apelido escrotamente lindo que possuo, que me impede de começar amizade com qualquer garoto porque acham que sou um tarado sexual. Abraços, Bucas e Inté. Então por que você não bota seu nome de verdade no Facebook, é, tipo, cara? Você pode se apresentar com seu nome de verdade, não cara. Não me venha com essa. A não ser que você tenha esquecido, cara. Daí já é outra história. Próxima pergunta. Juno Cecílio. Alô. Ah, rola. Ah, quê? What? Tá. Aloha. Acabei de ver que aqui vai rolar Metal Gear Online. Será que um dos players tem que virar, contar até 100, depois procurar os outros e um grande pique-esconde com bazucas? Talvez. Pior que o Metal Gear Online do 4, ele era meio assim, era tipo um Call of Duty e alguém era o Snake, tá ligado? Sério, cara? É, e daí o seu rolê, eu não lembro o que era, mas você tinha que ficar escondido, então daí você se camuflava. E era legal porque se você procurar os vídeos no YouTube, realmente o cara tá camuflado, mas ele tá camuflado naquela, você consegue Sim. enxergar ele. Mas tipo, tem um monte de gente passando reto, porque os caras estão no meio da treta, tá ligado? Caralho, é genial. Que animal, e daí cara. Alguém achava ele, metia bala, ele tinha que sair correndo. Era bem da hora. Snake! Felipe Bragoni pergunta: Aioi, desbravadores de churumes nunca antes navegados, tudo tranquilo? Aioi. Aioi, e tudo tranquilo assim? Sim. Essa fita da Ubisoft embargar reviews de lançamentos até 12 horas após o lançamento do jogo, como no Assassin's Creed e no The Crew, é uma tática válida ou é apenas falta de confiança nos produtos deles? É tipo... Falta de confiança. Falta de confiança. É uma tática válida por causa da falta de confiança. Abraços e muito rum para todos os piratas. Disclaimer, na pergunta que enviei semana passada, o Bicas no lugar de Bucas havia sido por culpa do autocorretor mesmo. Sei. Sei. Falou então. Se você odeia, a gente fala na cara. Sei. Próxima pergunta do senhor Lorde Kizar, senhor mestre... Sensei, Shifu das Vendas, Marco Antônio Velone Figueiredo Júnior, Makoto. Makotinho. Makotone. É o herói. Makotinho. Isso. Minha pergunta é simples e direta, então. Próxima vez. É, faça isso. Qual artista ou hentai de Dragon Ball favorito de vocês, caralho? Pau no seu cu! Cala a boca, porque... Nossa, que pergunta é essa, mano? Então, não sei se eu nunca... Qual artista ou hentai de Dragon Ball? Como assim? Eu nunca entendi, eu não entendi o que era. Eu também não sei. Qual artista de Dragon Ball ou hentai de Dragon Ball? Que? Sim! É! Isso aí! Valeu pela pergunta, Makoto. Valeu. Próximo. Você mora nos nossos corações para sempre. Próxima pergunta de Mauri Lenk. Buca Robas. Saudações a todos. A fórmula de DB e de animes similares em geral não está em estagnação? Essas lutinhas parecem todas iguais. É, porque você tá olhando de longe. É igual, é muito comentário de não, os novos Pokémon são chatos. São esquisitos. Tipo, são mó da hora, mano. Tão da hora quanto no começo, tipo, é tão idiota, é tão bom e tão ruim quanto todas as outras, não é? Exato. E terminamos! Que crocância, cara! E é isso aí, essas foram as perguntas com respostas. E agora eu vou fazer mais um break pra daí a gente finalizar esta bodega e ir embora desta outra bodega. Já voltamos. Voltamos! E agora é o momento de dicas! Dica dessa semana pra quem vive debaixo de uma pedra, e a gente tem que lembrar, Racionais MCs lançou um CD novo. Depois de 12 anos, o CD Cores e Valores vem fudendo a porra toda na maior gangueiragem possível. Pode crer. Brutalidade. Yo. Em Cores e Valores. É. CD tá do caralho, vocês ouviram o CD, caras? Então, o Yuri, nosso querido Blesk. Ele inclusive até pediu pra gente, por favor, ele foi a primeira pergunta que mandou, que recebemos. Pra resenhar o CD? Pra fazer uma resenha sobre o CD. Ó, minha resenha é o seguinte. É louco o bagulho, arrepia na hora. Pronto. Essa é a minha resenha, cara. Cara, é muito bom. E é da hora. Cara, é bem louco. Cara. Não, é assim, ó, é sério mesmo. Eu fiquei surpreso porque eu não tava. O Brown tinha lançado uma das músicas, né, recentemente e tal. Uhum. E eu não tinha. Eu tinha ouvido e tal, mas eu não tinha parado pra pensar. Ah, é, pode crer, vai vir um CD inteiro novo aí. É, então. E tipo, é uma coisa interessante que, tipo, eu nunca pensei que de novo a gente ia presenciar o lançamento de um CD do Racionais, tá ligado? Tipo, é uma parada histórica no mundo da música brasileira, tá ligado? Mano, 12 anos, assim. Então, tá ligado? E o que é surpreendente é que eles conseguiram não só da linguagem das letras deles, eles não só conseguiram modernizar isso, mas eles também modernizaram as próprias batidas. Sim, as batidas tipo, eles tá bem atual, tipo, tem tá até uns atual, tá rápido, rolê, tá ligado? Então. Tem um negócio mais, tipo, de, tipo, bem, sei lá, eles pegam de outras fontes que normalmente a gente não esperaria que eles pegassem, sim, sim, sabe? Tá a cara do hip-hop atual, tá ligado? É, então, tipo, exato. Tipo, esses beats mais arrastados, mais pesados, cheio de sub, só cheio que, de... Tipo, só que muito eles, sabe? Pra caralho, isso que eu acho muito doido, assim. Assim como o Kanye West pegou aquela fritação eletrônica doida, bizarra, botou tipo... a cara dele. Como é o nome daquele cara? Square Pusher, sim, assim, sim. Sabe? O Kanye West pegou um Square Pusher e fez um... E fez Kanye West. O Kanye West dele. Fez o Yeezus. Eles pegaram, tipo, mais ou menos essas coisas doidas, tudo arrastado, os trap, fizeram Racionais. Assim, sim, totalmente. Foi isso que eles conseguiram fazer. Não, tanto que os beats deles, esses CDs, estão, tipo, alguns dos mais tenebrosos da carreira inteira deles, cara. Exatamente. Tipo, pior que eles têm um histórico imenso de beats tenebrosos, cara. Exatamente. Mas CD tá insano. Eu achei legal esse formato dele ser curto, tá ligado? Tipo, é direto ao ponto sem balela, tá ligado? Tipo, tapão na orelha, saca? Pois é. É um ótimo CD e, meu, quem não ouviu, ouça, cara. Tipo, tá muito louco o bagulho e, meu, porra, Racionais, tá ligado? Pois é, então. Tipo, ouçam. E nossa próxima dica, qual que é a nossa próxima dica, Falcone? Cara, qual que é a nossa próxima dica, Daniel? Você que me diz, cara. É do Netflix. Cara, coisas do Netflix... Netflix é uma coisa, maravilhosa, assim. É. É, basicamente, eles botaram vários desenhos animados fodas ultimamente. Era, eu vi flashback esses dias, cara. É, basicamente, eu não sei quais todos que são, mas tem alguns que são Flapjack, como o Daniel falou agora. Flashback. O Samurai Jack, uhum. Pra quem não lembra, era um que passava do mesmo criador do Dexter e das Meninas Superpoderosas. Que era puta desenho. Que é um puta desenho, um desenho mais sério, mas... Ele mesmo, J.D. Tartakov. Ele mesmo. E ele tem essa... essa história mais sombria de um samurai enviado num futuro pós-apocalíptico, assim, é muito ele foda. Ele é constantemente transportado em tempos diferentes, assim, né? É, muito foda. É bem louco, é uma puta história e o desenho é muito legal, cara, tipo, a arte do bagulho é bem foda. É, tipo, é mó exageradão, expressionista. Pra assim, caralho, né? É bem bonito o rolê. É muito bonito. E outro também que estreou foi o Gravity Falls. É verdade. Que, cara, eu comecei a assistir, eu não tinha assistido ainda. É muito legal? Da hora. É tipo um Twin Peaks infantil, cara. Sério, cara? Sério. Que louco. É muito da hora. Eu acho que Gumball também, as aventuras e de Gumball. E Gumball também. As aventuras de Gumball. Então. Você assistiu já Gumball? Eu vi um episódio ou outro, cara. O que é Gumball, vocês que conhecem mais? Cara, é um retardamento mental. Ele é tipo a galera do Tumblr, tá ligado? Fazendo desenhos animados, tá ligado? É, retardamento mental. É, então. É só, tipo, vale tudo. E daí eles colocam todas as coisas de todos os formatos, em todas as texturas e... coisas. Mas é divertido, doido. Cara, vale a pena. Animal, cara. Realmente tem uns desenhos bem bons, cara. Tem, cara. Tem uns desenhos animais. Tipo, eu acho que o Netflix percebeu, depois eu acho que do BoJack, sim. Que a galera realmente assiste. A galera curte desenhos, tá ligado? Curte desenho, sabe? Pô, tipo... quem sabe eles não pegam e compram mais algumas temporadas de Adventure Time, porque eles são na primeira temporada até hoje, tá ligado? É, cara. Isso é meio vergonhoso, cara. Isso é verdade. É bem vergonhoso. E... o que a gente tá ouvindo hoje? Você que me diga, Daniel. A gente tá ouvindo... Dragon Bolas! Boelas! Dragon Boelitas! A gente tá ouvindo a versão. A versão. E é do México essa versão? É, eu acho que é do. É a versão México. Mexicana da trilha sonora do Dragon Ball, porque foda-se. Espanholito. E é isso aí. E agora finalizamos! Aê, yeah! Nossa, eu fiquei meio desconcertado agora. É, né? Foda. E também só um aviso, essa é uma notícia um pouquinho triste, mas nem tão triste porque é uma notícia temporária. Pra quem não viu no post do Convés, que nosso querido nipônico mais ocidental de todos os tempos, ou melhor, o ocidental mais nipônico de todos os tempos, postou, Mocinha, ele vai ficar um pouco longe do navio por alguns meses. Na verdade, só até janeiro ali. É, um mês e pouquinho. É, ele vai pegar... Tá fugindo de trampo. Tá fugindo de trampo ou, explicando de uma maneira mais poética, ele pegou o barquinho dele, ele foi vasculhar uma ilha ali no canto, daqui a pouco ele volta. Exatamente. Então, os próximos podcasts vão ser sem ele, mas em janeiro ele estará de volta e vamos fazer um grande festerê com, sei lá, coisas. Exato. Coisas felizes. E como o Mussa não tá aqui, eu não vou fazer esse jabá. Ah, não, mas ele... Sabe o que é foda? Ele postou ali pra gente... O Mussa é muito foda. É, entendeu? Ele é bom, ele cara. Ele é um cara muito, muito foda. Então, o que ele fez? Ele postou pra gente... O jabá inclusive, ali. Inclusive, com as entonações corretas... Sim. De como fazer esse jabá, sabe? Louco, cara. Então, eu vou ler pra vocês o que o Mussa escreveu pra mim. Isso assim. Aí, mano, vai. Vamos lá. Guideline do Mussa. Se você quiser mais Max Rebel na sua vida, tem várias opções. Tem o nosso site, maxrebel.com, porque nós somos internacionais. Tem também o Twitter, @maxrebel_. O underline é importante, senão você cai no perfil de um cara que não atualiza faz, sei lá, uns 8 anos. Uhum. Tem o Convés, também o nosso grupo do Facebook, que é o lugar mais lindo da internet, e a nossa página. A gente tem tira toda segunda, quarta, tem Mix Rebel toda primeira terça-feira do mês, tem uma na semana que vem. É, na semana que vem, é verdade. E tem Navio Pirata toda quinta-feira! Ei! E tem uns vídeos de vez em quando, a gente tá atrasado porque a gente é tosco, mas é isso aí. É isso aí! É isso. SDDécimo sim, mano. Volta logo, sim. Mano. Volta logo, mano. Volta dessa viagem. Um beijo no seu coração. E traga tesouros. Exatamente. E enquanto isso, a gente chamaremos convidados. Nós, digam aí quem que vocês gostariam de ter de como convidado, já que o Mucinha não vai poder participar. Sim. Quem mais vocês gostariam de ver na nau capitaneado aqui pelos capitães Jesus. De pirata? Vocês, eu gostaria de ver Jesus aqui. Jesus é um cara legalzão. Cara, ele tá pregadão. E enfim, nós vamos. E finalizamos embora. Aqui, né? Ficamos aqui. Acabou. Ficamos por aqui. É isso aí, galera. Muito obrigado por ouvir mais um podcast. E bons ventos e muito rum e foda-se, falou. Falou. Nós. Falou. Tchau.